Tá no ar o estádio. Boa tarde, boa noite a todos. Ah, Domênico Gato. Que tarde. Coisa, hein, Domênico Gato? Que beleza, hein? Ô, Domênico, honra mais do que nunca. 17h36, bicho. Feriado, hein, Jovem? Eu imaginava que o senhor estaria nesse momento na prazível cidade de Mococa. Ou Louveira. Louveira. E eu peço desculpas aqui. Todo mundo tá aqui fora, inúmeras mensagens. Não foi feito placar ontem do Santos. Não foi ao vivo, foi. Ao vivo. Quem sabe faz ao vivo, bicho. Prometo que o próximo vai ser épico. Do e Santos. Era contra o Santos, né? Do Santos? Peraí, mas o senhor acha que segunda-feira o senhor já vai estar produzindo isso? Você tá sabendo que o RG falou que vai fazer de joelho se não ganhar? Não, ajoelhado. É isso aí. Ele disse que vai fazer ajoelhado. Ajoelhado? Não é de joelhos, é ajoelhado. Eu sou seu amigo, eu posso retirar essa aposta. Não. Não, seu que? Eurico Miranda? Que você... Não. Faz parte de todo um processo. Vocês não... Vai. Ei, vocês não rezaram e não deu certo? Deu. Então. É quem sabe. A RG ainda não rezou. Eu faço a minha promessa. Se der certo. É verdade, se der certo. Quem não sabe que estou não artista. Começa com o Santos, então. Agora eu só não entendi. Qual a explicação aí? Qual a explicação, hein? Essa ênfase, eu vou fazer um eco. Não, ele não gosta do Santos. Ele não gosta do Santos. Vou explicar por quê, Gê. Porque ontem foi 4-1, merecia, né? É, merecia um placar. Mas foi legal que foi, foi feito. Foi legal. Foi feito ao vivo. Isso. Né? Não cores. Teve os barulhinhos, aquela coisa toda. Teve trilha. Não teve uma sonoplastia tão elaborada quanto a sua. Não tem nada demais. Não foi uma ameaça, brincadeira. Mas olha, tá chegando duas coisas lá. Duas coisas? Duas coisas. Ah, véio. Que beleza, Santos, maravilhoso. Chegou, né, o Dorival. Como é o nome? Dorival Júnior. Chegou o velho, bom Dorival. E também tá chegando o Sandro, RG. Ele é do Inter, né? Foi. Pô, aquele volante que se arrebentou. Tá no Tottenham. Não, tá no Queen's Park Rangers. Ah, foi emprestado ao Queen's Park e é do Tottenham. Ele jogou pelo Queen's Park. E aí vai ficar um aninho aí na vila aí, Sandro. É bom volante. No Inter ele jogou. É que ele se machucou. Esse cara, ele machucou o joelho, mas ele era um dos melhores volantes que tinha no futebol brasileiro. No Inter ele jogou. Sabia marcar, atacava bem, subia bem de cabeça, forte, é bom. Mas se tivesse jogando essa bola toda, não tava no Queen's Park. Aí eu concordo com você. Aí eu sou obrigado a jogar. O cara tava jogando no City, o cara tava jogando no Chelsea. No Corinthians, falar a verdade, né? No Corinthians, que é bom pra caramba. Ô, mano, eu vou falar um negócio seu, velho. Pra quem tá com fome, um pão com manteiga. Mas não é assim, sabe por quê, RG? Ou só a manteiga. Igual o Santos. O Santos recentemente ele mostrou interesse no Alex. O Alex, na época que ele jogou no Brasil, no auge dele, ele jogou demais. Baita zagueiro. Sim. Mas hoje é um cara que tá encostado no Milan, RG. Oh, mas é verdade que ele pediu 700 pau? Deve estar pedindo muito, hein? Oh. É verdade que ele pediu 700, acho que o Sandro, jogando na Inglaterra, ele vem pra ganhar quanto, RG? Hein? O Sandro. E... 700 pila, velho. É complicado, velho. Quanto tá o Sandro? Ah, deve estar com uns 30. Esse daí deve estar com uns 30. Chegando... Dá uma pesquisada aí. Será que o Santos, RG, não tem um moleque na base? Por exemplo, um cara igual um Alisson da vida ali que não esteja machucado pra colocar. É o baixinho, Lucas Otávio. Tenho, pô, não dá, mano. Não tem ninguém na base pra colocar no campo, mano, mas aí é que tá. De volante? O Dorival Júnior, ele é um cara que trabalha e gosta de trabalhar com molecada. Certo. De repente chega lá e encontra um moleque desse aí que precisa, de repente faz o Gabigol encontrar o futebol dele, o Giovani se tornar mais estável, de repente pega um Cittadini lá que tá encostado e faz o Cittadini jogar a bola. O Léo Cittadini. Na verdade, é meu não sobrinho, aí, viu, Mota? Para de zoar o menino. Não parou aí, pelo amor de Deus. Santos trouxe também o lateral esquerdo, Alan Ruschel. Do Inter? Alan Ruschel. É a reserva do Inter. Reserva lateral esquerdo também tá chegando aí pra compor aí o... Meu Deus. O elenco. O periscope aí do Benja. Importante. Compor o elenco. Importante pra chegar em cima é começar a subir a escada legal sem tropeçar. Muito bem. Nosso problema chama-se Figueirense. Certo. Esse é o primeiro degrau. Já esqueci de fazer uma pergunta. Pra você, sexta-feira, RG, meio de feriado. Porra. Deixa aí, tá firmando, deixa aí. Tá o quê? O Brasil inteiro tem que ouvir. O que você tá fazendo? Ó, firmando. Ó. Ó, RG, sexta-feira, meio de feriado, meio frio, meio calor. Qual a recomendação hoje nessa sexta-feira? Hoje? É. Hoje você faz a coruja abrir o bico, velho. Beleza. Hoje é dia, hein? Que momento, hein? Vamos a vocês. Vamos a nós, a nós. Vamos a nós. Que mal! Cadê o Rudy? A nós, fala de nós. Quem? Nós aqui, ó. Nós aqui. Cadê o Rudy? É, cadê o Rudy? O Rudy. Quem? O Rudy. Sei lá, fala palmeirense. Só gostaria de cobrar publicamente os jogadores que tomaram o cartão e atrapalharam o time para a futura escalação. É muito ruim não ter os jogadores. Vou cobrar. Mas o Palmeiras aqui que vai até Sport, jogo difícil, hein? 18h30. Ah, seria mais difícil se o jogo fosse na Ilha do Retiro. O Palmeiras vai jogar em casa, velho. Posso em casa? Porque o jogo, Domênico, vai ser na Arena Pernambuco. Ah, é? Meu Deus. Não vai ser na Ilha do Retiro. Ah, mas o time é difícil, pera. Não, tudo bem, mas a Ilha do Retiro é muito mais difícil jogar lá do que na Arena Pernambuco. E o... Teoricamente. Sem muito nhenhenhen. Como assim? O Marcelo Oliveira já confirmou o time, eu vou confirmar também. Eita, o senhor é deveras bem informado e estamos trabalhando em intuito de ganhar o tricampeonato. Certo, tudo bem. Vamos lá, vai de Fernando Praz, Lucas, na zaga o Vitor Ramos está fora, entre o Jackson. Jackson. E Bandeiro. Aí vem o Leandro Almeida, né, nova contratação. E também lateral esquerda, João Pedro no lugar do Egídio também que está fora. Isso é ruim, certo. É, aí quem? João Pedro. Não, hein? Bom. Tô brincando. Aí João vem, Paulo é ruim. Vem, exatamente. João Paulo é duro. É esse aí que vai jogar. Então, esse é ruim. Esse é o ruim. Aí, esse aí que veio do Flamengo. É, amigo do Mano. É, Gabriel, Arouca, aí também vem mais uma mudança, né? O Zé Roberto fica com a vaga do Robinho. Como tinha acontecido anteriormente. Exatamente. Zé Roberto. Aí, Dudu, Rafael Marques e Leandro Pereira. Esse aí é o time do Palmeiras que vai ter Sport. Tá certo, senhor Bento, eu espero que faça um bom jogo, na verdade, o jogo é de 6h30, não é isso? 6h30 de domingo. Esse comentário aqui, que... Porco e? Viu? Pó. Esporte por... Pó, jogão. Você comentou aqui ontem que vai ter um jogo... Vocês comentaram que vai ter um jogo de despedida do Vardivi, é isso o comentário? Você tá falando sério? Não, não. É brincadeira isso, vai ser. Palmeiras de 2008 e os amigos do Vardivi. Quem são os amigos? Os preparador físico, os médicos. Os maqueiros. Os maqueiros. Os maqueiros. Ah, que maldade. O Ferá, Fez muito pelo time, Ferá. Fez. O Ferá, vai embora, Ferá. Tá bom, seu Beto. Você só esqueceu de dizer se está feliz com a campanha. Por enquanto tudo certo, Marcelo. Você é o cara. Muito obrigado. E eu vi aqui, Domênico, uma informação referente ao Valdívia também. Sim. É, no blog do Boleiro aqui, do UOL. Boleiro. Aquele empresário lá, o Osório Furlan. Tomou um prejuízo, hein? Que foi o rapaz lá que fez o investimento aí no Valdívia. Estou ele tá consultando alguns advogados aí pra ver se ele consegue algum ressarcimento por parte do Palmeiras com relação ao jogador. Vixe. Ele falou que em breve ele pretende ter uma conversa com o Paulo Nobre e ele falou que já tá buscando aí informações jurídicas aí pra ver se ele consegue viabilizar alguma grana pelo menos. Ele tá tentando. Ele tá consultando alguns advogados aí pra que ele possa... Pra ver se ele tem direito. Pra ver se ele tem alguma chance de resgatar pelo menos parte do que ele investiu. Mano, lembra na Várzea que a gente falava assim, tomou o gol, aceita? Tomou o gol, parceiro, investiu, não deu certo, perdeu. Ele investiu aí cerca de 5 milhões e meio de reais. É, mas o Palmeiras não tem grana, culpa, hein? Palmeiras não tem culpa, porque ele investiu errado, comprou um jogador errado. Tomou o gol, aceita, parceiro. Achou que ia se dar bem, deu mal, velho. Se tivesse dado certo, ele ia dividir o dinheiro com o Palmeiras? Exatamente, se tivesse lucrado, ele ia falar, Palmeiras, ó, um pouco do meu lucro aqui. Não ia. Calma. Vai pro inferno você. A pergunta é essa. Aliás, calma porra nenhuma. Aliás, pertinente pergunta. Se tivesse dado, por exemplo, de lucro... Caramba! Passou 20 milhões de lucro! O que ele gastou já recuperou e mais isso. 20 milhões de lucro. Aí ele falou, ele ia dar 10 milhões pro Palmeiras, não? Ia entrar na justiça falando, quer me agradar, me beija, rapaz. Se liga, rapaz. Duvido. Tomou o gol. Vai lá dentro da rede, pega a bola e vamos pro jogo. Tá no placar, mano. Já era. Já foi. Tá, seu Bento? Inclusive, o Domenico. Só passar a opinião, né? Abre aspas aí pro Forlan. Ele falou, estou buscando uma opinião abalizada de um jurista para quando conversar com Paulo Nobre poder perguntar, entre aspas, como fica a minha situação. Depois vou poder saber o que fazer. Ele disse ao blog do Boleiro aqui, ó. Como o Furlan disse que deve se encontrar com o presidente do Palmeiras, o Paulo Nobre, no início da próxima semana. Foi ele, na condição de dono de 36% dos direitos econômicos de Valdívia, até o final do contrato assinado em 2010, né, que ele assinou com o Palmeiras. Certo. Quem impediu que o clube liberasse o atleta antes do 17 de agosto. Então, querendo ou não, Domênico, é um cara, particularmente falando, ele ajudou o Palmeiras. Ele ajudou, porque o Palmeiras estava num momento difícil ali e precisava de um jogador expressivo, como era o caso do Valdívia. É que todo negócio tem um risco. Mas eu não sei se prometeram lá atrás alguma coisa para ele, falar, fica tranquilo aí que a gente vai recuperar esse investimento. Porque o objetivo do Palmeiras era vender o Valdívia, né, Domênico? Era, mano, mas ninguém meteu um revólver na cabeça do Mas tá assinado, Domingo, mano. Mas vai saber, não. Conversaram então, com o cara, né, Domingo? O conversado, eu vou dizer, mano. E se ele lucrasse, ele não ia dividir nada. Eu não acredito, desculpa. Eu não acredito. Que ninguém meteu um revólver. Eu ressarci assim, o cara de boca. Porque eu vou falar agora pra você. Se o Paulo Nobre for ressarcir esse investidor, velho. É uma coisa, realmente, o Paulo Nobre é um cara de um coração do tamanho do trem. Inacreditável, é. Porque eu sei que da primeira vez que o Palmeiras comprou o Valdívia, foi na época daquela cesta de atletas. Ele tinha... Não, ele não podia, porque na época quem era conselheiro, acho que não podia. E o um amigo, um sócio do Paulo Nobre colocou o dinheiro na época. Sim. O negócio depois deu errado. Eu sei que o Paulo Nobre ressarciu do bolso dele o sócio. Caraca. Na época, é assim. Eu ah, sei dessa informação. Se tiver um bom coração... Então agora, se o Paulo Nobre for fazer isso de novo... Só que assim, é a minha opinião. Olha, o Palmeiras não tem nada a ver com isso, hein? Que não. Se o cara assim, lucra, se o Valdívia história do Palmeiras vai pro Manchester United, ele não ia chegar no Palmeiras e falar, isso aqui é um lucro extra, ó. Vai na minha teoria. Todo mundo que põe dinheiro no futebol, se perde. Tem quem coloque. Se tiver, pode ter um em um milhão. Os caras que põem, nego investidor, né, que não é do meio, põe, perde. Não sabe, né? E o Tobi acertou com Boca lá, viu, Domenico? Gostou? Dá uma liberada no Tobi pra nós. Bom, é o seguinte. Vai ficar bom, time. Nossa, essa piadinha é bom, mas tem que fazer. Se fosse ao contrário, você faria. Nossa. Ah, vai. Eu não faço piadinha de duplo sentido. Olha. Estádio 97 na Igreja 97. Jamais faria uma piada tão esdrúxula como essa. É, em nome de HDI Seguros, ele bate pronto. Consulte o seu corretor. Acesse hdi.com.br. Em nome também aqui de BV Financeira. Tá pensando em trocar de carro? Acesse www.meucarronovo.com.br e confira as ofertas. E na hora de financiar, não se esqueça. BV Financeira, com a BV você sempre pode mais. Epocler, seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistir os sintomas, um médico deverá ser consultado. Em nome agora de Consórcio Honda. Todo ouvinte que ligar aqui dizendo assim, chegou a sua vez, Consórcio é Honda, leva um lindo boné. E o Benjamin vai vir com ele. Quer deixar pra depois? Não, tem mais. Vamos de Eliar? Fala logo. Eliar, vamos de Eliar. Eliar. Vamos de baterias Eliar. Isso. Você sabe o que é uma... Você sabe o que é uma bateria original de montadora? É aquela bateria que já vem com os carros quando eles saem da fábrica. A bateria Eliar é equipamento original em mais de 80% das montadoras. Isso para carros, caminhões e motos. E quem mais entende de carro, reconhece e atesta a qualidade da Eliar. Então faça a escolha certa e na próxima troca de bateria, escolha Eliar, que vai muito além da partida e é a bateria do Neymar Júnior. É isso aí, amigão, bateria Eliar. Um abraço para todos os distribuidores e revendedores da Eliar do Dozito. Exatamente, esse estádio 97 na Energia 97. O Mano vai vir com um recado também, agora importante de Bozano, né, Mano? Opa. Vamos aí, Domênico Gato. Opa, é isso aí. Opa. Foi. Você falou opa, ele falou opa, opa. Ah, porque eu não tinha ligado o microfone. Agora sim. Tranquilo. Opa, tranquilo. Opa, RG. Opa. O homem não perde aquele jeitão de garoto, né? Somos imbatíveis no videogame quando jogamos com a molecada. Nunca dispensamos aquela partidinha de futebol junto com os nossos amigões. Mas na hora de se cuidar, vocês já sabem, né? Nos cuidamos como homem. Por isso, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens pro homem se cuidar, meu irmão. São produtos pro barbear como cremes, espumas e géis. Contam com a exclusiva tecnologia P-Effect, que vai proteger e hidratar sua pele, velho. Eu sei que sua pele aí tá toda quebradiça, áspera, toda vermelha, feia. Nossa senhora, você tá parecendo o Gorpo, velho. Nossa, que cara horroroso. É, o Gorpo do He-Man, você não sabe o He-Man? Nossa senhora, velho. Tem que usar a nova linha Bozano, cara. Tem também modeladores de cabelo em gel, cola ou cera, pra você deixar o seu cabelo do jeito que você quiser. E além de tudo isso, a Bozano traz uma grande novidade, hein? A linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção. Oferece muito mais performance pro seu dia a dia. A nova linha Bozano garante pra você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano, não. Jeito de garoto... Cuidado de homem. Mas não vai ficar assim. Eu vou questionar ele. Eu tenho que ver a infância uma maneira aproximada da tua idade, eu sou um pouco mais velho. Mas o Gorpo não tinha cara, mano. Ele era só uma touca, cara. Então, mano. Então ele tirava a touca. Quando ele tirava a touca, ele ficava ridículo. Ele tirava a touca, ele ficava feio de pra cacete. Por isso que usava aquela touca que tampava a cara. Tá bom, tá certo. Ó, o Gorpo, isso, também, pra quem não lembrou. O Gorpo é esse aí. É aquele bichinho que voava, tá ligado? Que ele tinha os olhos amarelos e ele tava com capuz o tempo inteiro. Gorpo. Estádio 97 também em nome de Esther, construindo com valor. De promoção número 1 Pirelli, na compra de 3 pneus o quarto é grátis. Consulte o regulamento e as lojas participantes em pirelli.com.br. Em nome também de Banditec, a faculdade que atualizou o ensino de TI. Acesse banditec.com.br e se inscreva para as turmas do segundo semestre. Ah, tricolor, meu Deus. Vai lotar, hein? Vai lotar. Aonde vai lotar? Vai lotar. Morumbi. São Paulo? Curitiba. Curitiba. Ah, é um jogo. Promocional. É um jogo. 11 horas da manhã. Coxa do Brasil. Coxa. Coxa do professor Ney Franco. Teórica. É. Teoricamente é pra fazer chover, né? O Osório já viu que é um jogo. Começa quase. Relacionou o Luiz Fabiano. Ele falou: dessa tem que fazer gol, hein? Tem que fazer gol. Tem que fazer gol, só que o Wesley, contra a partida, tá fora. Deu uma dor nas costas. Bateu as costas. É, bateu as costas, tá fora. Tá fora. É, tá confirmado, Pato e Luiz Fabiano no ataque. Rodrigo Caio tá ali. E o Rodrigo Caio também. E o Osório. Osório. Ele Osório. Quer um zagueiro canhoto. Osório, meu. E o lateral. E um ponta rápido. É. As costas não, o Postilha, né? É. Não, deu uma porrada. É coisa tomou do treino. Uma. Teve um choque. Não, não e... Foi, não, mas que o Postilha olhou pra ele e você não vai jogar não. Eita. É. De raiva. Tá e bom. Um ponta rápido pelo lado direito. Que é ótimo, né? Então tá pedindo, né? Vamos ver se a diretoria vai trazer. E o São Paulo agora tem, ó, jogão, hein, domingo, 11 horas da manhã. Você vai estar lá, Motinha? Lógico, já comprei ingresso. Boa. Tem com, pô, tudo fácil, pior maravilhoso. Tem, meu. Você não gosta? Legal, legal. Você não gosta das 11 horas da manhã? Manhã foi feita pra dormir. Eita, mas é 11 da manhã já, velho. Mas aí esse horário é legal. É legal esse horário, não é? Pior é 10 horas da noite, 9 horas da noite, sábado. Também é ruim. Era horrível esse horário, 7 horas da noite, sei lá. Quem pega a condição é... Então o São Paulo tem a chance aí de... garantir mais 3 pontinhos, né? Um jogo que tá fácil pro São Paulo, vamos dizer assim. Eu não acho um adversário difícil, né? E o São Paulo agora tem que acreditar. O Osório tá fazendo as mudanças necessárias, é época de mudança, tá escalando bem. Agora teve um, né? O sem Wesley que tava vindo muito bem. Mas eu acho que o Osório tá indo muito bem, a gente tem que apoiar, tem que ir no Morumbi apoiar o time agora. E rezar pra diretoria trazer mais reforços aí também, que o Osório tá pedindo. Ele pediu, né? Esses aí podem ser colombianos, Motinha? Tá liberado qualquer nacionalidade? Então, eu não sei, né? O presidente, não, o vice-presidente... Bom jogador. É. O diretor, o presidente, vice-presidente já falado aí que não, né? Não pode trazer da Comprou conta ingresso vetado. Mesmo? Tá vetado. Comprou ingresso mesmo? Eu vou responder pra você que você é um trouxa. Mas e aí, Mota? Sabia que era mentira, tinha certeza. Então, e agora vamos esperar pra ver se vai trazer mesmo. O presidente tinha falado que não ia trazer mais nenhum reforço. Que ia ser todos os jogadores que entrassem agora seria da base. Falei, mano. Vai dar. Muito menos colombiano. Né? Muito menos colombiano. Ah, entendi. Não comprou nada. Não comprou? Como assim não comprou? Eu tenho que dar satisfação da minha vida pra você, troco. Oh, eu não sou não vou só de VIPzinho, não. Não é pra mim, é pro torcedor. E o Aloysio fechou com o Maringá, é? Meu Deus. Caim? Qual Luiz? Qual Luiz? Aquele que era boi bandido? É. Não, que era do São qual? Paulo. Que tava com a gente na limusine? É. Não pode Chulapa? É. Chulapa que vai vir aqui, mano. O Aloysio Chulapa? Fechou um game? Maringá. E o Lugano, com o Cerro Portenho, né? E o Lugano fechou o Cerro Portenho do Paraguai. Que coisa, hein? Que momento, hein, meu Que momento, hein? É isso. Tá bom, seu Bento, muito obrigado. Não, calma aí, Corinthians. Não, pera. Ah, tem Corinthians? Tem aí também? Tem. Mentira. Não tá, você tá brincando. Corinthians. Não fechou. Aí vamos finalizar com a... Ah, Coringão, mano, hoje Coringão. É líder, difícil, líder, bem. Líder. Por respeito ao torcedor. Voltamos à liderança, hein? Como assim, líder? É quarto? Não, calma aí, Eduardo. É competição contra vocês, maluco. Ah, sabe que não é. Tá, e outra, a três aqui, pontos, viu? Ô, Ben, a três pontos do Atlético Mineiro, mano. Sim. O Corinthians, quando ele chega no G4, vai pegar eles, ele cresce, velho. Pega? Atlético Mineiro. Da onde? Atlético Mineiro. Aonde? Aqui? Ah, mais quatro pro Galo. Aí, mano. Então, mas ontem, jogo difícil, mano. Jogo difícil contra o Atlético Paranaense. Bela vitória lá do Corinthians. E hoje colocou fim as negociações com o Dentinho. Acabou? É, não vai vir também? Não vai. O que aconteceu lá? O Shakhtar lá mandou mais de 63 brasileiros embora. Ah. Então vai ter espaço pra ele lá no time. Né? Mas contratou o Eduardo da Silva. Saiu um monte. Saiu o Luiz Adriano. Saiu um monte de jogador. Existia a possibilidade aí, o Dentinho, inclusive ele viajou pra Ucrânia aí pra pedir encarecidamente que o Shakhtar o liberasse de graça. Pra que ele pudesse jogar uma temporada aqui, um ano no Brasil, pelo Corinthians. E o seu Shakhtar falou o quê? Falou que não. Seu Shakhtar? Gente, tem cara que acha que dirigente de clube é imbecil. Por exemplo, o Montilho. Montilho foi pra China, quando ele saiu aqui do Brasil. Certo. Os chineses pagaram 12 milhões de dólares pro cara, Domenico. Certo. 12. Ele chega lá, ah, é porque meu cachorro não gostou do poste chinês, ah, porque meu filho não se adaptou, ah, por isso, por, ah, por aquilo. O cara, quando vai pra um país como esse, certo, é complicado, gente. Por mais que falem, não, dá pra morar fácil, mano. Xangai é do cacete. Bi. Vai lá. Cada um é cada um, gente. O que você pode achar legal, o outro pode ser que não ache. Entendeu? Ainda mais o Montilho, que tinha um problema aí com o filho dele. O filho dele aí não conseguiu uma escola especial pra poder estudar. Tem uma série de vertentes ali que acabam influenciando. Mas o cara, na hora, ele só olha o cifrão. Tá certo? Então, o Dentinho, por mais também que ele tenha vontade de regressar ao Brasil, ele não deveria ter renovado o contrato com o Shakhtar. Se ele quisesse voltar, ele poderia ter falado, não quero mais, tchau e benção. Entendeu? Então é complicado. O clube não é idiota. Se o clube recebesse, talvez, aí uma proposta por empréstimo, ó, te dou aqui 3 milhões de euros aí pra você liberar o jogador por uma temporada, pode ser que viesse. Mas na condição em que o Corinthians se encontra, dificilmente o Corinthians ofereceria uma grana assim. De graça, mas enfim, não, né? Inclusive, o Tite tá dando uma declaração agora aí, uma coletiva aí pro pessoal da imprensa, e o Tite, ele falou uma verdade. Ele falou, pra trazer qualquer um não serve. Eu quero jogador pica. Ele falou isso. Falou que ele falou isso. Falou que ele ia pica? Não, ele falou que ele queria jogador assim. Quero jogador então, pica. Querendo ou não, jogador e é verdade pica. Aqui, ó, se liga. Ó. Quero jogador pica. Quero jogador pica. Ó, falou mesmo. Que coisa, aqui no, falou. Na home do lance. Pra mim não serve. Mas é verdade, pica. Gente. Pra trazer mais um, pra compor elenco, porque desculpa, gente. O retrospecto recente do Dentinho... Não dá, em quatro anos que ele tá jogando lá, ele marcou aí 6 gols, gente. Não dá, né, mano? É trazer mais um pra encher o grupo. E pra encher o grupo não precisa. E ganha muito, hein? Tá certo, já chegou o Rildo aí, que é um outro que veio pra compor elenco. Agora, pra trazer um cara igual o Dentinho ganhando, que ele possivelmente ganharia, eu particularmente não traria. Outro que foi também tentar ver se consegue pelo menos uma pausa onde ele tá na China lá pra poder regressar ao Brasil aí, é o René Júnior. O volante estava aqui também fazendo um condicionamento muscular no Corinthians aí algumas semanas. Ele foi para a China para tentar também viabilizar o empréstimo. Não sei se vem também. Mas com relação à partida do Corinthians ontem aí contra o Atlético Paranaense... Penou no começo, hein, O Corinthians aí, ele tomou um calor no começo do jogo. O jogo estava difícil. O Corinthians conseguiu equilibrar, começou a tocar a bola, colocou a bola no chão. Fez 1-0 e estabilizou, Motinha. O grande problema do Corinthians muitas vezes é isso. Mas quando é que o Corinthians consegue um gol, né? Quando o Corinthians consegue fazer um gol, ele para. O Corinthians ontem, novamente, ele deu chance para o Atlético Paranaense parou na também, partida mano. Novamente. Não é só o Corinthians, o Atlético Paranaense é um time enjoado, é um time que não está bem colocado no Campeonato Brasileiro por acaso, é um time que merece estar lá, é um time enjoado. Mas não vai chegar, né? Mas o Corinthians, ele dificultou o jogo em determinado momento, quando ele justamente não fez o que ele sabe fazer de melhor, que é tocar a bola, tá certo? Empurrar o adversário para a defesa. O Corinthians deixou o Atlético gostar do jogo, e aí o Corinthians, ele conseguiu aquele gol do Jadson, foi meio que um gol olímpico de falta. Como é que é isso? Até o próprio cara lá na transmissão ontem, ele falou, foi um gol olímpico. O outro falou, não, mas foi de falta. Aí falou, fala verdade, né? Bom pra caramba. Mas praticamente foi, porque aquele tipo de bola que pinga dentro da área, o goleiro já não acha mais, a bola entrou no gol. Dali em diante, o Corinthians, ele conseguiu ali, no final da partida ali, ter um pouco mais de tranquilidade. Mas o Corinthians, eu gostaria de ver, sinceramente, Portugal, uma postura mais agressiva quando o Corinthians abre o placar. E, mano, vou falar, o parabéns pro Elias, que voltou a marcar, mano. O Atlético ontem tem o Walter no lugar do Cléo, que foi o centroavante que perdeu O Cléo, ele recebeu uma boa possibilidade ali no final do primeiro tempo, ali, que ele saiu cara a cara com o Cássio. O Cássio abafou ele. E o Cássio conseguiu fazer a defesa. E é o Walter, mano, eu acho que o Corinthians tem alguns problemas. Se fosse o Walter, não tinha chegado com aquela pança enorme. Não, o Walter é bom de bola. É louco, maluco. O Walter é bom de bola. Que é nós, mano. E rumo à liderança, mano. Tá ficando rouco, hein, Atlético Mineiro. Tá ficando rouco, hein, mano. Oi, boa noite. Boa noite. Boa noite. O Portuga pediu a palavra da Luz. Sim, não tem portuguesa podemos. Hoje. É hoje? Portuga vai pregar a palavra agora. Vai, meu amigo, minha Pastor amiga, Portuga. Você... Portuga. Eu não permito essa exortação. Já vendeu o estádio? Ainda não, tô pra vender. Tem um jogo muito bacana no domingo, só que o horário é péssimo, é 19 horas de domingo. É o pior horário do futebol é esse. O cara já tá de saco cheio, puxando na segunda. Mas é um jogo legal. Tá é Português e Guarani. Português que agora tá sendo comandado pelo Estevão Soares. Quanto o Guarani... Tá muito... portuguesa? Tá numa posição meia média, Domênico. Tá ali começando a Série C e classificam 4. O português tá ali, entra a bica pra entrar ali no G4. E o Guarani tá mais ou menos também. É um jogo, é uma pena que dois clubes de tanta tradição, tanta história, né? Que a tradição e a história você tem que fazer. E esses pararam. Tanto o Guarani quanto o Portuguesa pararam de escrever história. Você tem que escrever história todo dia. Viver de passado não tá com porra nenhuma. É um belo jogo, Série C Português Guarani, 19 horas domingo no Canindé. É isso. Muito bem. Ô, seu Bento, acabou as manchetes? Acabou. Seu Bento fugiu. Ah, então tá bom. Seu Bento já foi. Já era. Esse é o Estádio 97, oferecimento do consórcio Honda. Todo ouvinte que ligar e falar, chegou a sua vez, consórcio Honda, ganha um lindo boné. Estádio 97, que também tem oferecimento da Esser. Vamos falar da Esser, Narigudo? Vamos falar da Esser, amigão. Todo mundo conhece. Estacionamento aí. Esquece não. Todo mundo conhece alguém que está procurando imóvel, não é? Bom, vou dar a dica, procure uma empresa que tenha reputação e clientes satisfeitos de verdade. E eu vou te falar, só a Esser é assim. Eles têm negociação flexível, atendimento transparente, personalizado e uma baita qualidade no acabamento. Localização privilegiada e imóveis com altíssimo índice de valorização. Quem possui tudo isso? Lógico, não tem como não ter clientes que não estejam satisfeitos. Para vocês terem uma ideia, 9 entre 10 pessoas comprariam um Esser de novo. Por isso, se eu fosse você, também comprava ou investia no Esser. Acesse o site e conheça as histórias de quem já é cliente. Anota aí, esser.com.br/satisfação. Ou ligue, 3066-0900. 3066-0900. Esser, um nome construído com valor. Um abração pro Rafa Horn, pro Alan Horn, pra Paula Gil. O Rafa tá bravo com Sombra. De novo, meu. Pô, o São Paulo ele perde e tá bravo. Não, mas ele acha, que você, tá bravo. Ele acha que você não defende o Osório do jeito que deveria. Eu defendo o Osório, mas lógico que eu defendo o Osório. Mas ele é bonzinho. Ele acha que o Osório é o cara que vai dar, vai fazer história no São Paulo. Ele fala isso. O Osório vai fazer história no São Paulo. Mas ele quer que você seja mais veemente. História positiva. Então, mas é isso que ele quer de você. O Osório é o novo Guardiola. Você acredita no Osório? O Osório é o novo Guardiola. O novo Rio Smith. Muito bem, vamos aos ouvintes, 3284-7097. Vamos agora começando pelo Momento Sem Parar, hein? Momento Sem Parar do Estádio 97. Serão três ouvintes na sequência, curta já a página do Sem Parar no Facebook. Sem Parar Oficial, seu Domênico. Vira o que, Domênico? Alô? Alô? Quem fala? Rafael. Rafael, fala, Dona Vitor! Tudo bem, meu velho? Beleza? Ele tem voz de desenho. É, voz de desenho. Dublagem, voz de dublagem. Pensei que era o Alezinho. Olha, daqui a pouco. É você também, ó. Rafael, olha o Alezinho. É muito difícil ligar aí, cara. É, é bom dia, difícil. Né? Pô, vai, segunda vez que eu não sei o que é, né? E aí, garoto, e quantos, qual o nome completo? É Rafael Vieira Gomes. Gomes. Isso. E quantos anos você tem, cara? 28. RG 2.8, hein? Hoje. Não, é amanhã. Hoje, RG. Não, hoje. Amanhã não tem programa, é hoje, hoje. É, tem que ser hoje. Tem que ser hoje, amanhã não tem, é hoje. E aí? Gomes, ele? Gomes, Vieira Gomes. Vieira Gomes. Mas já teve no pé? Mas Gomes de mexerica, Gomes de laranja. Sensacional. Sensacional. É a mesma piada, mas salvou a hora de novo. Ô, Domênico, você sabe que eu lembrei de outra coisa que ele tinha. Pra hoje. Sabe o que eu lembrei, Domênico? Você lembrou. Você sabe que no norte eu andava de sandália, né? E sandália de couro debaixo daquele de sol quente, né? Andando demais, muito quilômetro. E eu tinha um monte de frieira no pé. Frieira no pé. Frieira. Tirava aqueles, era puro requeijão, Domênico, assim. Passava na boca, frieira, pura charuto. Que nojo. Não era bom, não? Ô, Rafael Frieira. Qual que é o bairro, hein? Do bairro, vai. Chupa, RG. Seu bairro, amigão. Ah, é Jordanópolis. Jordanópolis. São Bernardo. Então, Jordanópolis, se eu não me engano, é São Bernardo. Ele falou. Eu não ouvi. Como não ouviu? Ele falou? Eu não ouvi. Eu ouvi ele falar de Jordanópolis. Nessa época, muita gente vai pra Campos do Jordanópolis. Nossa. Ah, é realmente, Campos do Jordão. Campos do Jordão. Jorjão. Passando as temporadas. Eu prefiro Monte Verde. É, clima gostoso, mas Monte Verde é legal. Eu prefiro Monte Verde. Muito mais Monte Verde do que Campos. Ô, velho, aí, o time? É, Palmeiras. Ah, é nóis, é nóis. Sobe aí, porra. Que é isso, Verdão? Nós, querido. Vocês. Nós. Agora com Marcelo. Muito obrigado. Campeão de 2015. Tá curtindo aí o trabalho do Marcelo? Tá legal, né? Na outra vez que eu liguei aí, Dudu, falei que era questão de tempo pro Oswaldo de Oliveira sair. É mesmo? Falou. E agora acho que você fez trabalho contra o Oswaldo? Fez. Não fiz. Que pena. Fez mandinga do Oswaldo. Eu não sei qual é a sua religião, mas você já chegou a fazer alguma mandinga pra tirar alguém do teu caminho? Fazer uma simpatia. Ah, não, isso aí não dá pra fazer, não, né? Cada um. É. Faz seu trabalho e aí. Colocou o nome na boca do sapo. Fala sério, não tem ninguém ouvindo. Pode confessar. Pode contar. Entrega aí, meu. Fala a verdade, você não amarrou ele. Acho que talvez a vovó tenha feito alguma coisa aqui. A vovó é mais velha. A vovó Olímpia. Macumbeira. A vovó é safada, velho. Mas e aí, cara? Você tá confiante? Agora tem um um jogo difícil aí contra o Sport, lá em Sport, né? Ah, não, agora a pegada do time tá outra, tô confiante assim. Não digo que vai sair ganhando tudo, né? Porque até agora foram 4 jogos fáceis, teoricamente. Então, era pra ganhar mas mesmo. Mas você vê na postura do time em campo que o time tá marcando na frente certinho, voltando. Tem um padrão de jogo agora que... Mas o Sport deu uma caída, né, Dodô? Nesses dois mas era normal, perdeu, né? Do Atlético 2x1, era jogo normal. Agora sim, Domingo... A mesma jeito que o Atlético pode perder do Sport lá em Sport. E vai jogar contra a Ponte em Campinas, você não garante que o Atlético vai ganhar o jogo. Não, garante. Difícil. Ô, Domingo, deixa eu falar não dá pra garantir que o Palmeiras vença com facilidade o Sport e vice-versa. Mas sabe por quê também? Dos 4 jogadores da defesa, o Palmeiras perdeu 3, cara. Ele perdeu os 2 zagueiros e o lateral esquerdo. Azar? Porra, mas é quebra em sombra. É aquela história, que faz a diferença é o elenco, né? O Sport tá sem o Michael Leite, o Sport tá sem o Richelli. Porque se você pegar, olha aqui, ó. Se você pegar os 5 jogos, os últimos 5 jogos do São Paulo pra cá, né, que você pegou o São Paulo, que é um clássico, e depois você pega 4 times mais tranquilos. Né? Pegou mais quem? Tranquilo. Pegou quem? Havaí, Chapecoense? Pegou, olha, se foi São Paulo, depois pegou... Ponte. Não, não foi a Ponte. A Ponte é a sequência? Ponte. Teve Ponte. 2x0 Ponte. Não vou lembrar a ordem. Depois São Paulo, Ponte, Chapecoense. Havaí. E teve mais um. Foi 5 vitórias? Foram 3. 5 vitórias seguidas. Ponte. 4. 5 vitórias. 4. São Paulo foi. Não, 4. O São Paulo foi a primeira vitória. Sim. Aí depois teve Ponte. Ponte, Chapecoense e Havaí. E Havaí. Então foram 4. Vai ao contrário. Chapecoense e Havaí. Chapecoense e Havaí, né? Isso. Mas a Ponte é que... A sorte do Palmeiras, no caso, é que a Ponte jogou em campo neutro e bem desfalcada, né? E perdeu 2 gols no início. Mas o Palmeiras fez bem o papel dele. Aproveitou. Tem que puxar por cima. Fazer mesmo, fez bem. Tem que puxar por cima. Então, pegou esses jogos na sequência e o Sport aí, que no nome é um time médio, né? Mas na tabela tá em cima. Mas a gente tabela, falou aqui. Lembra quando eu falei, Bordô? Pode me cobrar aí. Todo mundo falou, mas pode ganhar. Não vai ganhar. Não ganha. Não ganha. O Sport não ganha. Eu continuo discordando. Ganha. Não vai ganhar o campeonato. Eu acho que o Sport tá no bolo. Não vai ganhar o campeonato. É isso que eu tô falando. Se vai ganhar, não sei. Mas eu acho que o Sport vai ficar no bolo até o final e fica entre os 4. Acho que chega na frente de muito time grande. Atlético Mineiro, Grêmio, Corinthians e Palmeiras. E Fluminense, mano. O Atlético Mineiro será campeão brasileiro. Grava aí, Domênico Gato. Ou não foge desses 4. Atlético Mineiro, Grêmio, Corinthians e Palmeiras. Não, eu acho que esses... Eu concordo com o Mário. Acho, eu também concordo, mas não descarto, olha só. Pra ficar no G8, não. Mas não descarto. Nem nos 8 primeiros aí, filho. Eu não descarto o Fluminense. Não descarto o Fluminense, não descarto o São Paulo. Não vou descartar, não. Não sei, porque o São Paulo, de repente, e se encaixou o time. É, tem, acho também. Né, Sombra? Porque tem essas... Pode ser que sim, pode ser que não. O São Paulo ganhou uma aí que... Na verdade, encaixado, a gente não vê quase nenhum, né? Não, porque o Palmeiras deu uma encaixada. Você percebe que encaixou. O Corinthians, depois dos esfalques, ele encaixou. Domênico, o Levir Cup. Você entendeu, Sombra? O São Paulo, depois dessa vitória do Vasco, eu não sei se encaixou ou não. Se os caras pagaram o salário em dia lá, tudo certinho. E aí você pode ter um time mais competitivo. O Levir Cup, que é treinador do Atlético, ele declarou semana passada que não existe nenhum time bom no Brasil. Ele mesmo, que é um treinador tá líder, que é um dos melhores. Mas é verdade. Ele falou, não existe nenhum time bom, realmente bom, sólido. Ele disse. Ô, Rafael, então dá aí o seu palpite pro próximo jogo do Palmeiras contra o Sport. Domingo. É domingo o jogo? 6:30. Bom, hein? Bom pra ver. 6:30. E aí? Quatro. É 2x1, Verdão. Ah, se for 1x0, tá bom. Mas você falou assim, olha, você não tem convicção alguma. Você falou assim, convicção nenhuma. Ah, como assim, convicção nenhuma? Você falou com medo, falou com medo. O esculete da sua velha, ô trouxa. Falou com medo. Deu uma tremidinha na voz. É 2x1, tremidinho, cacete. Lá, o Michael Leite não vai jogar. É verdade. Pô, mas o Michael Leite não jogar é ruim pro Palmeiras. Peraí, mas o Michael... Não, mas peraí, o esporte tá bem. Peraí, o Michael... Mas peraí, pera. Ele não joga, agora time pequeno... Mas pera só, excelente jogador. Pode ver que no Santos ele arrebentava. Time pequeno, ele joga muito. Não, mas o Michael Leite já não jogaria com o Palmeiras, gente. Ou o esporte vai jogar ele onde? É do Palmeiras, o Michael Leite. Em esporte ou em arena? Em Arena Pernambuco. Arena. Ah, que errado. Viu, o Michael Leite é... Campo neutro, não enche sombra. Que errado. Vai estar cheio de Palmeiras lá no Recife, quer apostar? Esses times aí não pode ficar jogando. Esses vai ganhar dinheiro. Tem que fazer o mando. Tem que prevalecer o mando. É. Tem que ganhar dinheiro. É aqueles gramado ruim. Isso, aquele bafo. Aquele calor. Gente, eu tô brincando. Tô brincando. Os times têm que jogar onde for o melhor possível, né? É que... Mas peraí. É que se você fosse torcedor do esporte, você tá questionando. Mas pera lá, gente. O gramado da Ilha do Retiro tá muito bom. Diferente do que aconteceu há alguns anos aí, que o gramado era ruim, assim como o Aflitos. É. Mas o gramado da Ilha do Retiro tá bom, Sombra. Tá certo. Arena Pernambuco também tá da hora. Ô, Rafael, não convincente, um abraço pra você, tudo de bom. Tudo de bom pra vocês aí. Posso mandar um abraço hoje? Pode. Da última vez que eu liguei aí, meu, não mandei mais abraço pros caras do serviço. Benjamin não deixou. O cara queria me matar. Mandar um abraço aí pro Gordinho, que deve estar ouvindo o Jonas. Grande Gordinho. Frederico, que tá na Bolívia. Porra. Pro Brunel, que tá no Nova York. Mandar um abraço também pro meu pai. Desculpa, mas o que o cara foi fazer na Bolívia, hein? Cara, ele foi fazer um mochilão. Bolívia, Peru. Foi um negócio meio louco. Foi tomar um chá de coca. Negócio meio louco. Mas fazer mochilão na Bolívia. Em casa, né? Pera lá, tá certo. Me ligasse pra falar na rádio pra tudo, né? É sensacional. É meio Augusto, então tá bom, cara, Rafael. Um abraço, cara. Tudo pode de bom. Fazer um pode? Tá valendo Bozano ainda ou não? Lógico. Kit aí. Bozano. Ah, só a Bozano tem jeito de garoto. Não. É essa era a frase pra ganhar ingressos pra Kidzania. Agora, quem ligar e falar, ó, vou falar muito rapidinho e você vai ter que depois repetir pra ganhar o kit Bozano, tá bom? Beleza. Ah. Só Nova Linha Bozano me garante um barbear fenomenal. Só Nova Linha Bozano me garante um barbear fenomenal. Aê, tá esperto, ganhou o kit Bozano. E consórcio é Honda. Consórcio é Honda. Chegou a sua vez, consórcio é Honda, você ganha um boné do consórcio Honda. Tá? Ah, beleza, então. Mandar um chupa-mano aí. Vai pro inferno. Abração, um bom final de semana pra vocês. Obrigado. Ô, Sombra. Você também. É o momento de separar, não é? É o momento de separar. Momento de separar. Mas é urgente? Sim. Não, eu queria falar de um negócio aí. Então vamos lá rapidinho com os ouvintes. Então tá. Vamos um momento sem parar. Vamos lá. É o momento sem parar no Estádio 97. Três ouvintes na sequência. Baixe já o aplicativo Sem Parar e aproveite tudo que a vida tem de melhor. Sem parar até no seu celular. Vamos lá. Foi de doido, hein? Foi de doido. Alô. Foi de doido, mesmo. Alô. Alô. Alô. Alô. Opa, quem fala? É o Thiago. Thiago com TH Thiago. Ou sem um H? Sem H. Com H é fazer de sexta. É o quê? Não entendi, velho. É o quê? Não entendi. Com H é coisa de fresco. É isso aí, da potrona. Ele falou que é coisa de fresco. A tua ligação tá bem ruim, viu? É, velho? Tira do Viva Voz. Isso. Se anima pra vida. Bota no Morta Voz aí, velho. É. Ah, Thiago do quê, Thiago? Alô, Thiago? Tá ruim a ligação, Thiago. Não vai dar, não. Seu telefone tá bem ruim, velho. Telefone, ligação. Ligação. Seu ânimo. Ele. Ele, o ânimo dele. Não, o ânimo dele tá péssimo. Respeita o ouvinte. Mas ele tá morto. Vocês têm que respeitar o ouvinte aqui. O Palmeiras que nem o morto. Aí, ó, não vou deixar isso, não. Rapaz, desligou aí, ó. Caiu. Pode assistir. Mal criado por quê? Desliga desanimando. O cara tá morto, eu. Alô, Sombra. Alô. Alô. Alô. Quem fala? Danilo. Ô, Danilo, tudo bom, meu? Tudo bem. Ah, consegui, baralho. É outra coisa. O cara tá animado. Ele falou consegui baralho. Tá vivo. Eu não consegui baralho. Você tá mal, me vesti todo de azul. Fui prejudicado pelo juiz, por quê? Teve uma mão na bola dentro da área. Teve uma mão na bola dele, você assistiu. Oi, falaram que você era a solução do São Paulo, hein, velho? Eu sempre fui a solução de qualquer coisa que você quiser, pô. Velho. Eu sou marido de aluguel, não tem? WWW Luxa, conserta torneira, faz vazamento, marido de aluguel. Chupa, Domênico. Ô, velho, aí. Quem trouxe as bolachas? Legal, viu? Gostou de bolacha? Rapaz, gostei, foi legal. Você prefere bolacha ou biscoito? É tudo igual. Biscoito é no Rio. Biscoito e bolacha. Nome completo, velho. Eu tô comendo a bolacha. Danilo Oliveira Mesquita. Danilo, não. Mosquito. Tem quantos anos aí? 2.1. RG. Sim. 2.1 que eu tô comendo a bolacha, bora aí. Ah, e só tem aquele remédio lá de solução. Qual? Como é que é, RG? É Fritz, Detefon, né? Mosquita lá? Mosquita. Sensacional. É isso aí que resolve. Ok, ok. Salvou a hora, hein? E o bairro? Vamos ver se o Dom vai saber aí. Jardim Bela Vista. Ah, quero ver agora. Olha, vocês acham que vocês vão me enganar, mas não vão. E assim, não é. Vocês não. Não, eu vou te explicar. Bela Vista, né? Eu vou. Não, então. É aí que você pegou o fio da meada. Porque a Bela Vista é aqui perto da rádio. Mas, Bela Vista. Então, mas é Bela Vista. Não, Jardim. Jardim Bela Vista é Santo André. Ah, isso aí, meu. É só o GPS, ABC. E é o time, Bernardo. Brother? É nós, Domênico, Palmeiras. É nós, só Verdão. Só Verdão hoje. Que beleza. Vocês estão animados, hein? Lógico, é nós. Ligou agora um palmeirense também, o Rafael. Ele tava super desanimado com o Palmeiras. Você também tá? Quem tava morte. Desanimado? Você tá louco? Nossa, todo mundo reparou. Ele tava moribundo aquele cara. Tava moribundo. Tá sem fé. Não tem um palmeirense que tá desanimado. Tá sem fé. Falou que isso aí foi enganação. Ah, vai passar o carro mesmo, trouxa. Você acredita no título, Domênico? Falando sério agora, eita, vai. Você vai ver minha cápsula do tempo. Pontos. Olha a cápsula do tempo lá. Trouxa. Pô, mas você cravou. Eu falo antes, cravei. Naquela época tinha um outro. Mentira, mentira. Sabrina, abre a cápsula do tempo. Eu pus Palmeiras campeão. Olha lá, ué. Olha lá, na frente vocês vão ver. Meu Deus. Olha lá depois. Meu Deus, não. Fala, velho. Eu vou pôr aqui São Paulo. É, vou pôr São Paulo, é. É, vou pôr São Paulo. Dona Jamil disse é doido, é verdade. Então fica esperando aí, trouxa. Fala, Thiago. E torce contra mesmo, porque senão... Lógico. Ninguém colocou, só eu. Ah, meu Deus do céu. Lógico, velho, eu sou mais imparcial do Galo. Mas aí é saber futebol. O que que tá acontecendo hoje? O Galo tá melhor que o outro. Mas o que que tá acontecendo com o campeonato? O Galo é líder. O Galo é líder. Então, e quem tá vindo também? Quem tava na época era o Oswaldo. Quem tá vindo? Nós perdemos muitos pontos com o Oswaldo. Se o Marcelo tivesse desde o começo, nós estaríamos ali disputando com o Galo. Na época da cápsula. Já tava lá em cima. Da cápsula, o treinador era o Oswaldo. Você que escreveu que... com o Oswaldo. É. Mas aí é que... Ou você prevê o futuro também agora? Aí é que você vê o cara quando conhece de futebol. A perspicácia. Tá. O Oswaldo, ele tava, já sabia que não ia dar. Não ia. Naquela época eu já sabia que o Oswaldo ia ser o... Ia rodar. Dias contados. Podia ser, lógico. Ele ia rodar. Lógico, sim. Lógico. Ô, velho. E aí, tá curtindo aí o trabalho do Marcelo? Pô, pra mim o Marcelo foi o cara certo pra chegar aí no Palmeiras. E eu tô muito confiante pro título e já queria dar meu placar já antes da hora, hein? Quanto? Oh. Do Sport? Vamos lá. Contra o Sport vai ser no mínimo 3-0. 3-0. É, se for 1-0, tá bom. É uma alegria ver o torcedor tão confiante. Tem um detalhe muito importante aí, que o Palmeiras não toma gols, acho que, se não me engano, há 4 jogos, né? E não toma gol há 4 jogos e nesse momento teremos aí uma defesa totalmente... Alternativa. Alternativa mesmo, porque os dois zagueiros serão... diferentes, e um dos laterais já não joga. Que acho que pode ser o melhor jogador do Palmeiras, o Egídio. É. O Egídio também não joga porque tomou o terceiro amarelo, né? E aí, você acha que pode ter um probleminha aí, não, na defesa, não? Porque o Egídio não vai jogar? Egídio e os dois zagueiros, joga os dois zagueiros reservas. Ah, acho que não, Domênico. Palmeiras é nós e vai passar o carro. Também... Mas eu queria dizer uma coisa, meu. Diga. Se o Palmeiras não existisse... a minha vida seria diferente. Ah, mas... com certeza. Você mas seria mais feliz, velho. Seria mais feliz do cacete. Mas deixa o cara falar aí. Teria ter sofrido 10 anos. Não, ia ser você. Quanto você já gastou? Deixa o cara, quanto já gastou com remédio, psicólogo? Ele compra camiseta, ele é palmeirense. O cara tem orgulho de ser palmeirense? É, tá certo ele. Olha, me desculpe, viu, os invejosos aí, os dor de cotovelo aí. Continue falando, por favor. Não, se o Palmeiras existisse, minha vida seria diferente. Mas seria possível, só que... Se o Estádio 97 não existisse, eu não sei como seria a minha rotina, meu. Aí o cara... Eu comecei a ouvir vocês quando eu tava na 8ª série. Agora eu tô no último ano da faculdade e não perco um programa de vocês. Então você tava na 8ª série e hoje? Você já fez... Você se formou? Tá no trabalho? Então, tô no último ano da faculdade. E faz o quê, velho? Faço geografia. Geografia? É tão raro alguém ligar e falar assim, faço geografia. Meu Deus do céu. Porque os caras não optam por aquilo, tem que estudar muito, né? Geografia. Rapaz, não é muito bom da cabeça, não, velho. Você era bom geografia na escola, Dudu? Não. Eu era muito bom na escola. Educação artística. Eu era muito bom na escola, mas a matéria que eu ia bem mesmo, rapaz, era matemática. Matemática, eu ia bem. O Mota não disse que ele não apanhava. E a pior de todas era a história. O Mota é professor. História, velho. Meu Deus do céu. O Mota era professor, gente. Era uma ligação, velho. Nossa. O Mota professor era que nem o Leomar chegava como volante da seleção. É bem verdade, eu que convoquei. Mas chegou. Convoquei por quê? Foi vendido. Porque chegou, tá na história. E o que te provocou esse gosto pela geografia, Danilo? Ah, sei lá, cara. Foi... Sempre gostei de mapa, desde criança. Sim. Moleque, depois gostei de mapa. Depois eu comecei a curtir política e daí eu entrei na geografia por causa de política. Você lembra que tinha que fazer mapa com aqueles papel vegetal? Tinha. Hoje em dia esse molecado não deve fazer porra nenhuma, deve ter tudo mais prontinho, né? Devia fazer, aprende mais. Você é professor de geografia, é isso? Google. Não, não é ainda. Você vai ser? Então era isso que eu ia falar. Eu vi uma notícia agora, eu não sei se vocês já viram, que é uma das coisas que tinha que parar tudo, parar o país também, fechar as portas e começar do zero. Parado já tá. Por isso que a gente precisa tomar cuidado, às vezes, com certas discussões, porque às vezes a gente ataca as consequências, né, e nunca vai nas causas. Uma diretora de um colégio em Sergipe, sim, que ela é diretora e professora, um aluno, um moleque de 16 anos, explodiu uma bomba no banheiro. A professora, que é a diretora, foi repreender o aluno. Ele veio cantando uma música violenta, deu um soco na cara dela, ela caiu, ele pegou a cabeça dela, bateu várias vezes na parede e no chão. E ela morreu. Ela não morreu, ela quase morreu. E aqui, eu tô vendo aqui, tem as fotos, tem tudo, a mulher toda ensanguentada, com uma faixa na cabeça, e olha aqui, ó. Ele tá drogado, moleque, não? Não sabe, aqui, ó, olha aqui, ó. Pode tá drogado. Aqui, ó, ele ficou sabendo que ia ser expulso. Então veio cantando uma música violenta, falou, eu saio, mas eu lhe mato. Partiu pra cima, deu o primeiro murro e eu caí. Ele me socou, vários murros, a cabeça batia muito na parede e eu só conseguia gritar pedindo socorro. Uma colega passou por ele depois e ele disse, a diretora está morta. Essa era a vontade dele. E ela fala, dá medo ser professor hoje em dia. Ela diz que ela pediu demissão. Carla, ela chama a Carla, desistiu de sua escola, assustada e com medo de que a cena se repita. Ela pediu transferência. Que absurdo, cara. E ele? Tem a foto dela aqui. Ela tá com uma Fundação Casa. Ela tá toda enfaixada com a cabeça, a roupa toda ensanguentada. É de menor, né? É, tá na Fundação Casa. De menor. Você vê? Isso aí, ó. É de menor. É país de menor. É, mas eu vou te falar, mas se ele for de maior, mas se esse menino... É educação dos pais. É lógico, problema é educação. Não, não é nem dos pais, às vezes. O cara não tem culpa. Mas é que tá, a redução da maioridade penal, que é um assunto complexo, tudo bem, ele vai em cana, não é isso que vai resolver. O país que não tem educação, velho. Olha isso, cara. O cara quis matar a diretora da escola porque ela o repreendeu, porque ele explodiu uma bomba no banheiro, hein? Isso acontece todo dia no Brasil inteiro. Não é só uma questão de educação. É assustador ser um negócio desse. É socioeconômica. Não, mas esse cara aí, você acha que o futuro dele é o quê? Ah, mas você acha que isso... Você acha? Isso aí é bicho que nasce torto. Mas ele não tem recuperação, mas você tem que tirar de perto da sociedade. Isso não é bicho que nasce torto. É o país que faz o bicho nascer torto. Ninguém nasce torto. Você tem que tirar... Ninguém nasce torto. Você acha que... Acho que sim. Pode ter um outro caso. É um outro caso. Aqui, mano, é o seguinte, um país que não tem educação, que não investe em educação, acabou. Não tem, o aluno ele deveria ter pelo professor o mesmo respeito que ele tem pelo pai e pela mãe. O cara que faz isso com o professor, você acha que deve tratar o pai diferente? Mas sabe o que é, mano? Muitas vezes, num país como esse, às vezes a criança ela nasce sem conhecer pai, ou às vezes nasce sem conhecer mãe, ou às vezes não conhece nenhum dos dois. Não tem nada. Eu não tô querendo justificar, tô dizendo como que eu vejo o ciclo da vida. Eu também, concordo plenamente. Tá? Eles então, são as consequências. Aí o cara, ele nasce numa condição socioeconômica terrível, o único aprendizado que ele tem é do dia a dia, que é da vida da rua, onde pra ele, lhe interessa muito mais uma música violenta do que um ensino de verdade, tá? Então, o cara, ele nasce deformado. Mas eu conheci muitas pessoas nessa situação que você citou, Sombra, aí que não se marginalizaram, cara. Então, é isso aí, mano. É isso que eu Mas aí entra também um pouquinho da índole, entra um pouquinho... A questão de quem, é índole, de quem não é? Cerca. Às vezes aquela... Sabe aquela história do diabinho no lado direito, no ombro do lado direito e o anjinho do lado esquerdo? Às vezes, na vida, a gente tem sempre um diabinho de um lado e um anjinho do outro. Às vezes, prevalece mais o cara, no momento certo, ouvir o anjinho, não ouvir o diabinho... Embora eu esteja ilustrando muito, né, etc e tal, mas às vezes na vida a gente faz opções erradas. Mas se você tivesse muito mais investimento em educação, cultura, enfim, tudo que a gente sempre cansa mas de falar acredito aqui, que a educação... A probabilidade seria menor de você Sim, ter... Mas aí a educação também advém de uma condição econômica melhor, porque país sem condição econômica também não tem educação. Mas o governo tem que dar isso, né, Só? É pelo menos um... É o famoso tem que dar, velho. Eu sei que tem que dar. Tem que dar em termos. É, porque se você paga imposto, eu pago imposto, todos aqui pagamos os impostos. E é para isso, né? Uma parte é para educação, uma parte é para saúde. Então é isso, é administrar, governar e... Mas a sensação que nós temos é de que quem está querendo essa vaga para poder administrar o meu imposto, o seu imposto, o imposto de todo mundo... Tá apenas contando uma historinha pra angariar votos não resolver porra nenhuma e resolver o mas, seu. Mas, Sombra, nesse caso, por exemplo, o cara tava dentro da escola. Ele dentro da escola tinha a oportunidade de estudar. Ele preferiu não tacar uma bomba dentro da escola. Agora, aí, tacou uma bomba, foi pra diretoria esmurrar a diretora. Não quer nada, velho. É claro. Como disse o Benjamin, isso dá uma discussão muito ampla a respeito da redução da maioridade penal ou não. Isso dá uma redução muito grande. Mas muitas vezes eu encaro muito como uma pessoa que está doente com uma doença severa. O que que acontece? O cara está com uma doença severa, essa doença foi causada por uma má alimentação, ou seja, as causas, a má alimentação faz tempo que ele tá gerou, doente, etc. E tal. Okay. Tudo bem. Agora... O problema da alimentação agora não vai resolver nada. Você tem que entrar com uma quimioterapia forte em cima do negócio. Você entendeu? Então, na sociedade, também você tem que falar assim, olha, realmente, vai prender, não vai resolver. Tá, mas se você deixar esse bandido na rua... No convívio dos outros? Também no convívio... Será que vai... É... Também não pode. Portuga, essa. Portuga. Eu quero livrar as pessoas de. Que não tem nada a ver com ele, de pagarem por isso. Essa, o cara tava dentro de uma escola. Da escola. Ele pegou, tacou a bomba, bateu na professora. É muito simples esse é um caso isolado, aí explode na mídia, pega proporções, repercussão, porque alguém foi lá, fotografou, meteu isso na rede social. É importante cuidar disso, sim. Agora, gente. No Rio de Janeiro, você tem uma leva que está vindo por aí com 6, 7, 5 anos, com faca cortando todo mundo. Ninguém faz porra nenhuma. Você vai aqui em São Paulo, você tem aí a porra da Cracolândia, que era Cracolândia e agora virou São Paulo-Holândia, porque eles conseguiram espalhar e ninguém faz porra nenhuma. Não adianta. É uma longa discussão. Ô, Danilo, eu sei que não é um programa político, mas é inevitável entrar nesse assunto que faz parte do nosso dia a dia. E todo mundo que está ouvindo tem uma opinião a respeito, né? Qual a sua opinião? Então, eu acompanho muito de perto esse assunto aí, na medida do possível, né, lógico. E tenho visto uma discussão muito perigosa aí, que é colocar a pessoa, né, o infrator, vamos dizer assim, como uma vítima social, né? E fala assim, ele não teve condições socioeconômicas adequadas e tal. E coloca ele como uma vítima social. E não, acho que não é bem por aí, porque você falar isso significa que dizer que todo mundo que não tem uma condição socioeconômica favorável seria tem potencial para se transformar. Um potencial bandido. É, e não é bem assim, porque, por exemplo, eu também não tenho uma condição socioeconômica favorável e não sou... Não vai ser bandido. Nem por isso bateu na professora. Com ninguém. Eu acho que na vida você tem exemplo, Sombra. Você convive na periferia, eu convivi humano muito tempo, Domênio também morava em lugar muito subindo. A gente via cara que mexia com droga, cara que amanhecia. Mas é que morto. Eu não acho um assunto você muito pega, simples, sabe? Você pega exemplo, Sombra. É muito mais complexo. Você exemplo bom, isso, pelo amor de Deus. Por mais que cada um tenha uma opinião e por mais que se discuta, nenhuma solução será simples. Principalmente num país onde também não vejo muito futuro. Você tem que tentar proteger a sociedade desses caras, é isso. Ô, Danilo! Oi. Mas tá mais fácil resolver o problema do teu Palmeiras. E o Palmeiras tá melhor nesse campeonato. É verdade. Palpite pra domingo. Palmeiras e Sport Palmeiras. Lá em Sport. Falei, acho que vai ser no mínimo 3-0 pro Palmeiras. O Mano tá dando risada. Dudu tem cara de que bateu na professora. Quem? Dudu. Sofrência? Dudu Sofrência? Não. Meu Deus. Dudu não. Ele bateu no juiz, porra. Será que não? Só no juiz. Então, não sei. Ó, e o julgamento do Dudu? Não esquece mais? Isso aí, é pro ano que vem. Acho que os negros do Paulistão do ano que vem. Deixa jogando. Se é em outro dia. Se é no Corinthians, São Paulo. Pedros, que fez muito menos do que o Dudu, aceleraram o processo, marginalizaram o cara. Quase foi preso. Expuseram toda a família do jogador. Como assim? Ele foi no Gugu, Para, vai. E tiraram o Petros por 4 partidas. Ô, Danilo, aproveitando que você é palmeirense, eu tô vendo aqui no blog do Boleiro, do jornalista Luciano Borges, fez aqui um bate-papo com aquele investidor lá que comprou os direitos econômicos do Valdívia. Osório. 36%... Osório Furlan. Osório Furlan. O Osório Henrique Furlan Júnior, e segundo o blog do Boleiro aqui, o Osório Furlan estaria consultando advogados para saber se poderia exigir uma reparação financeira do Palmeiras depois de ter investido 5 milhões e meio na compra do Valdívia. Será que teria uma saída? Acho que isso aí é Se ele tivesse lucro. Se ele tivesse, Sombra, se ele tivesse o lucro, ele dividiria o lucro com o Palmeiras? Não. Então eu acho que a situação é igual. Tomou gol, aceita. É. É, mas tá vendo que ele combinou, gente. Vamos parar de ser jegue. O cara aí tinha 36% do jogador, óbvio que ele ia dividir o lucro com o Palmeiras. Não, não, se, o que sobrasse, não, mano. Como não? O restante era a participação. Não, gente, a partir do momento que o cara não tem 100%, claro, ele tá dividindo o lucro com alguém. Não, mas o que sobrasse, o lucro dele. E o cara vai alegar o que no processo? O Palmeiras também perdeu dinheiro, gente. Lógico que não. O que mais perdeu foi o Palmeiras. Gente, quem mais perdeu dinheiro nessa história foi o Palmeiras. Ele fez uma aposta. Você acha que o Palmeiras não gostaria de ter vendido o jogador? Lógico que gostaria de ter vendido e todo mundo ganhar dinheiro. Ô, gente, são duas coisas. É uma hipocrisia, uma demagogia aqui que eu vou te falar. Eu também acho. Não, olha, o jogador tem que ter identidade com o clube, a gente pede. Baboseira, né? O clube precisa vender o jogador. Senão acontece dinheiro, senão isso. Como é que ganha dinheiro? O Valdívia, quando deu 3 anos e meio de contrato, os caras já falaram, caraca. E quase foi ano passado, você não lembra? Era pra ter ido, e aí não foi. Ué, lembra, Benjamin? E o Palmeiras só não caiu porque ele não foi. Depois não... da Copa do Mundo? É. Foi na Disney. Ah, jogou por do Palmeiras. Jogador caiu também, mano. Jogador que cumpre. Ajudou. Mas também não foi só o Valdívia, hein? Teve outros times que quiseram cair, hein? Jogador que cumpre o contrato inteiro, ferra o clube, pô. É verdade, os caras querem ir embora, os caras precisam ir embora. Só fazer dinheiro. Sacanagem, Portugal. Por quê? Você fala que o Palmeiras não caiu por causa do Valdívia. Desculpa, um dos fatores foi. O Valdívia jogou muito. Aí já mudou. Aí um dos fatores. Ô, RG, se a negociação do Valdívia no meio do ano passado pra Disney dá certo e ele não tá aqui, o Palmeiras, na minha opinião, não salvaria. Teria sérios problemas. Teria sérios problemas. Teria, eu também acho, mas eu acho que... E não foi só por ele, porque... Não tem combinação de resultado, velho. Com a pontuação que teve, o Palmeiras teria caído de todo jeito. É que realmente o Vitória quis cair de todo jeito, né? Muito bem. Danilo, muito obrigado pela sua participação, boa noite. E siga firme aí na sua geografia, tá bom? Valeu, posso mandar um abraço pra vocês? Pode. Só queria dizer que sou fã de vocês, sou fã da Energia. E ouço vocês aí desde da Energia na Véia, depois no Palhacinho. Boa, velho. É muito legal o programa de vocês aí, Domênico, com o Palhacinho. E dizer que, se possível, Sombra e Domênico. Sim. Pô, as participações do Palhaço aí são muito curtas, meu. É muita música e pouco Palhaço. E se aumentassem a participação do Palhaço... Mais Palhaço, menos música. É que o Palhaço... Veja bem, cada vez que o Palhaço entra no ar... Ele é vagabundo, hein? Cada vez que o Palhaço entra no ar pra contar uma piada... Sim. A gente remunera por minutagem. É por piada. É igual taxímetro, vai rodando. Agora é por piada contada. E agora com a crise... Palhaço taxista. Agora com a crise, a gente solicitou que ele só conte 30 minutos de piada por dia. Entendeu? Verdade. Ah, se não, complica. Falar disso, você faz geografia aí, cara. Vem aí os bonequinhos de argila do Domênico. Onde tem um solo argiloso aí? Bonequinho de argila? Você tá louco? Como assim? O Mota vai moldar bonequinhos de argila do Dodô. Tocando a música do... Tocando a música do Gusto. Você tá louco. Um abraço, amigão. Até mais. Abraço, Sombra. Esse é o Estádio 97, é o momento sem parar do Estádio 97. Três ouvintes na sequência. No pedágio, no estacionamento, no posto, até no táxi, sem parar em todo lugar. Alô! Nossa, depois eu falo uma notícia pra vocês. Quem fala? Meu Deus. Quem fala? Quem fala? Caio Lima. Caio, tudo bem? Consegui, baralho! Truco, porra. É isso? Caio Lima, do que mais? Caio. Não, tô ouvindo, Caio. Não. Tá muito ruim. Ficou pior de vez. O que aconteceu com você, velho? Tira do Viva Voz. Você caiu. Tira do Viva Voz. Ih, amigão, não estamos mais te ouvindo. Não, amigão, deu problema. Dormiu, velho. Deu problema no seu telefone, presta atenção. Alguma coisa aconteceu aí que nós não estamos te ouvindo mais. Você fez alguma coisa. É. Tá melhor agora? Agora voltou. O que você aprontou, hein? Não, eu tava até que eu tô dirigindo, vou parar o carro aqui pra gente falar. Ele causou um acidente, tem que o comandante já viu. Vamos lá, primeiro vamos devagar, porque senão a coisa não anda. É um absurdo. É Caio do quê? Caio José Dias Correa Lima. Ah, vem, 500 assistentes. O ministro da Justiça, Caio José Correa Lima. 500 assistentes. Quantos anos você tem, Caio? 28. 2.8, RG. Aí... Ah, mas foi legal, viu, Domênico? O que foi legal, hein? Hoje? O procedimento. Mas que procedimento? Não sei. O Lima. Ele caiu e voltou, entendeu? Ah, sensacional. Caiu e voltou rapidamente. Entendeu? Sensacional. Não saiu, quase caiu. Se ele não volta, ele quase toma um Lima. É verdade. Tá bom, e o bairro? Qual é o bairro, hein, Caio? Seria limado, velho. Sensacional. E o bairro? Eu moro Parque São Domingos. Ah, Parque São Domingos que eu conheço é Pirituba. Carioca. Aê, do... Porra, agora vai. Desculpa aí. Um carioca morando no Parque São Domingos, é isso? Pois é, rapaz. Torce pra quem? E o time? Teu time tá meio ruim ultimamente. Vasco. Flamengo. Não, isso aí tá horrível. O Vasco tá ruim sempre. Flamengo. Aí sim, garoto. Maior torcida do Brasil. Não, mano. Mano disse que não é. Carioca que fala, o Vasco tá ruim sempre. É. Ele é flamenguista, velho. A torcida do Flamengo até pode ser a maior do Brasil, mas não é a mais fanática. Mais fanática não, é a maior do Corinthians. Mundo, não é a maior do Brasil. Ah, é a mais fanática do Corinthians. A maior do mundo é o Xandão Grunen. Você viu o que o Guerreiro falou, né? É. O Guerreiro tava de fogo, velho. Cara, ó, de verdade, cara, não tô nem acreditando que eu tô falando com vocês. Eu moro em São Paulo tem 3 anos, eu ouço o programa de vocês graças a indicações de amigos paulistas. E eu me divirto todo dia, eu tentando falar com vocês já tem mais de um ano aí, na verdade. E você gosta de São Paulo? Como? Você tá gostando de São Paulo? Cara, eu sou apaixonado por São Paulo, eu não volto mais pro Rio de Janeiro. Não? Você era de onde no Rio? Você era de onde? Eu era de Guadalupe. Deixa eu te fazer uma pergunta pra ver se você... Explica pra gente, olha. Geograficamente... Peraí, dá pra entender. Guadalupe, qual é o sítio lá? Itaquera. Não sei. Deixa eu... Guadalupe, lá por exemplo... Itaquera é barra lá, velho. É bairro da cidade do Rio... Bairro da cidade do Rio, fica próximo de Pavuna, Madureira. Isso. Eu vou falar pra você. Vai, RG, você pega a Avenida Brasil, vai. Fica de costas. Vai embora. Fica de costas pro mar. E vai, velho. Ah, é? Assim, vai. Para de... Não, vai. Mas, velho, vai. Rio de Janeiro, você fala de Barra, Ipanema, Leblon. Mas aí é. Véio, isso aí é clichêzão. Legal no Rio, ó. Queimados. Ah, tá certo? Mas é verdade, Queimados, Xerém, Seropédia. Vai ter que ser, tá louco. Mano, esses lugares aí são bacanas, porque falar de, ó, Corcovado, falar de bondinho que leva bombom de açúcar, Dorival Caymmi, falar de Cristo, Leblon, isso é muito global, né? É clichêzão, Caio, vai lá pra Queimados, velho. Deixa eu fazer uma pergunta pra você, preponderante, saber se você já se apaulistou. Você parou de pôr ketchup na pizza? Cara, parei. Mas também você comeu pizza boa, né? Aqui é pizza boa. Vem cá, meu. De onde nasceu? Gente, vocês estão falando ketchup na pizza. Ah, pizza não. Pizza não. Gente, vocês estão falando bobagem. Pizza não é horrível. Gente, vocês pararam em 1970. Não. É horrível. Você põe ketchup na pizza. Há quanto tempo você não vai ao Rio? Não, você tá louco? Você anda? As pizzarias de São Paulo abriram no Rio. Ah, por isso. Mas você tem várias pizzarias boas ali no Rio. São Paulo salvou o Rio. Mas por isso que eu tô falando há muitos anos, gente. Tem a pizzaria Braz. Tem várias pizzarias legais no Rio. Os restaurantes paulistas. Deixa puxar o saco do Rio. Não é puxar o saco, você não conhece? Você conhece, você mora no Rio? Abriu. Pô, mas só um minuto, eu vou por toda hora. Aonde você fala que não se come pizza mais no Rio, gente. O carioca faz 30 anos. A pizza de São Paulo é mil vezes melhor que a do Rio. As pizzarias de São Paulo estão tudo lá. Caio, há quanto tempo você parou de colocar ketchup na pizza? Não, desde que eu cheguei. Então, sempre foi isso. 3 anos, né? 3 anos, velho. Falou que a pizza do Rio é horrível, carioca. A pizza do Rio é horrível. É horrível. Massa pão. A maioria. Isso há 40 anos atrás. Quantas filiais de São Paulo tem lá? Tem várias, meu. Você anda lá. Só em Ipanema. Ipanema? Anda na Lagoa, anda na Barra. Mas tem louco. Mas lá em Guadalupe. Os restaurantes de São Guadalupe tem o Brás Pizzaria? Não tem. Tem a Marguerita lá? Não tem. O carioca tá falando que não tem. Carioca que mora lá. O carioca tá falando. Deixa eu explicar pra vocês. Tá falando da área turística, Benjamin. Turística? Eu tô falando. Ele tá falando que ele vai lá, pô, sabe? Não, você como a gente, o vídeo tá falando. Não, peraí, amigo. Vai no Fasano. Não, desculpa, você quando vai pro Rio, fica onde? No Guadalupe? Não, eu fico Copacabana, Ipanema. E Copacabana é um tesão. Ué, lógico que é. Então faz tempo que você não vai pro Rio mesmo, porque Copacabana acabou faz mais de 30 anos. Tá vendo? Você é mó elitezinho. Elite não, não dá pra ver Copacabana. Tá vendo? Só quer falar da pizza de elite. Mudou ou não mudou o Rio de Janeiro, Caio? Cara, mudou, mas mudou pra pior, na minha opinião, hein? Que mudou? Você não viu hoje, por exemplo, uma matéria de um rapaz que foi assassinado dentro do metrô, cara? Aí é dose, hein, velho. Ah, mas tá difícil todo lugar, demais, Rio de Janeiro. Não, mas o Rio bate recorde. Não, mas quanto à questão da violência, isso a gente já sabe, que cada lugar tá tudo piorando. Mas tô falando, é comida mas, mesmo. Você viu que uma coisa tá errada? O cara fala que foi assassinado um cara no metrô, eu falo, não, isso é normal, virou normal. É, mas virou normal. Então, isso é absurdo. Nós estamos mortos. É um absurdo. Nós estamos mortos. Mas, ô, Caio, tá conformado. Ô, Caio, só o lance da pizza. Virou uma coisa banal. Caio, só o lance da pizza que o pessoal tá questionando com relação ao ketchup. É preciso dizer o seguinte, o lance do ketchup na pizza no Rio de Janeiro é porque lá tem aquela moda, não sei agora se ainda continua, mas deve continuar em alguns restaurantes, da pizza aperitivo. Sim. Então faz a pizza, aí traz... Corta, traz tudo. Só que aí já na própria forma, já corta em quadradinho, vai para a mesa e o cara pega um palitinho, joga um ketchup, come pedacinhos de pizza. A francesa, correta. E é aperitivo, por isso que é o lance do ketchup. Pior que isso é aquela lanchonete... Cervantes, você come todo o sanduíche com abacaxi. Ó, falar nisso, você viu aquela rede? Você come sanduíche com abacaxi, mano? Como? Bom, é louco. Foi pro saco, porcão? O porcão fechou? Sim, só ficou com uma unidade agora. É porque lá no Rio tem aquele, o Nobre comprou aquele Marios, é forte lá, né? Mas eu também não esperava muito, há uns 7 anos atrás, eu fui com o Juliano, que trabalhava aqui, nós entramos numa unidade, a churrascaria que você entra, que você fica patinando na gordura mesmo. É puro assim sebo. É bom. Tem mais que fechar mesmo. Chão assim de sebo, é churrascaria? E o Flamengo? Sebo. Sebo. E o Flamengo tá patinando, Carioca? O Flamengo tá naquele jeito lá de sempre, né? Tem uns 3 anos aí, mais ou menos, que a gente já imaginava que ia passar por uma fase... conturbada, o Eduardo Bandeira de Melo tá ajeitando a casa lá, mas eu acho que o torcedor consciente ele tem que considerar que a gente está passando por uma reformulação, ajeitando financeiramente a casa. O Flamengo era um time que devia muito, assim como todos os clubes do Brasil, mas eu acho que agora com essa gestão profissional que o Flamengo tem... Agora, essa chegada do Guerreiro, por mais que... Caiu a sua ligação? Não, caiu? Não, tô aqui. A chegada do Guerreiro, lógico, agrega tecnicamente, é indiscutível, né? Agora, o quanto a chegada do Guerreiro agride a política econômica do Flamengo? Então. Alô? É contraditório, né? Alô? Oi, alô? Oi, alô, pizza com ketchup, alô? Tô aqui. Ah, tá. É contraditório, né? Mais ou menos, né? Porque, na realidade, dizem que o programa de sócio-torcedor bancou essa vinda dele e a do Sheik. Eita. A gente tem que ver até que ponto isso é verdade, né? É, segura, mas essa história de dizer que programa isso, programa aquilo, banca ou não, eu não sei se isso tem fundamento, porque, assim, o dinheiro que um clube arrecada, seja por patrocínio de camisa, seja sob sócio-torcedor, seja com grana de TV, vai tudo para um caixa único. No final do ano é que você vai ver, olha, entrou mais ou saiu mais? A única coisa que eu não sei, nem sei se o Benjamin ou o Mano, que estão lá na televisão, tem essa informação, mas como que é o lance agora com o Maracanã? Porque antigamente os caras chegavam lá, dividiam a porra do Maracanã, cada um pegava a sua parte, pagava a taxinha do Maracanã e ia embora pra casa. Agora com o consórcio. Agora com a porra da concessionária lá, ferrou. Quanto que é isso aí? O Flamengo, ele divide o Flamengo, ele divide o faturamento com o consórcio, né? O Flamengo? Não sei qual o percentual. Então, mas não, qual, é meio a meio? Não, Flamengo. São todos que jogam então, mais. Mas eu não sei, é meio a meio a divisão? Por isso que você vê os lugares mais caros sempre vazio. Porque, igual no Mineirão. Quanto é que o cara tem que dar, velho? Por exemplo, Flamengo vai arrecadar 2 milhões, vai, Guerreiro. Por isso que o Flamengo não consegue fazer o projeto sócio-torcedor. Então, e aí como é que mete um jogador de 700 pontos? Será que a torcida vai segurar isso, velho? Só com o Maracanã? É ruim, hein? Ah, mas eu não sei, o Flamengo arrumou patrocínios novos na camisa. Ah, da onde veio, também não sei. Eu não sei como é que é essa... Mas o problema é, RG. O Flamengo tem 2 ou 3 patrocinadores fortes na camisa. O Flamengo, acho que hoje é o único clube do Brasil que tem uma montadora também agora na camisa, gringa. Exato. Porque até agora, o único que eu tô ouvindo, e apesar de todas as críticas no início, tá se dando bem, parece que é o Palmeiras, esse negócio de estádio. O Mano fala que o Mano tá certo, o Palmeiras, se não o Paulo Nobre, era pro Palmeiras ser um Botafogo. O Palmeiras chegou num ponto, se o Palmeiras cai na última rodada do ano passado e não existe, o Palmeiras ia virar Botafogo. Mas a sorte do Palmeiras foi ter o Paulo Nobre. Palmeiras foi o Paulo Nobre. Caio. Quem dera todo o clube brasileiro tivesse o Paulo Nobre. O Armeiro tá regularizado, pode jogar. Ficou feliz com a contratação do Armeiro? Fiquei, cara. Tá, a gente tava com um problema já na lateral, já... Na verdade, esse problema já tem mais de uma década. E a gente fica se enganando lá com alguns jogadores que... fica algum tempo, mas eu acho que é uma boa contratação, assim. É, eu tô mais preocupado esse ano e o Flamengo não cair, cara. A verdade é de essa, novo, cara, infelizmente. Né? Não, eu acho que o Flamengo ele fez um planejamento para 5 anos, né? E ainda faltam 2 para chegar. Então a gente vai voltar a ser uma potência do futebol, acredito, mas vai demorar um tempinho. Mas o amigo, tem que organizar. É, o Sombra tava falando agora da política de austeridade do Flamengo, enfim, o Flamengo com os pés no chão. É, essa contratação do Guerreiro talvez aí possa ter quebrado um pouco isso daí. E pode estar pintando outro jogador aí com uma expressão nacional aí, que é o Felipe Melo, cara. Você gostaria do Felipe Melo no Flamengo? Inclusive, ele parece que tá mostrando a bicoleta lá. Muito bom jogador. Tirou o Sotema? É, tá mostrando a bicoleta pro Flamengo. Ele começou, né? No Flamengo. Começou no Flamengo. Mas revelação é do Flamengo. Não é, é escuro. E aí, velho, você gostaria do Felipe Melo no Flamengo, cara? Gostaria, cara. Acho que é um cara experiente, que apesar das caneladas que ele dá de vez em quando, pode agregar ali com a experiência que ele tem. E, inclusive, voltando aos programas dessa semana que vocês comentaram, se ele tivesse lá naquele 7-1, o negócio tinha sido diferente. Ah, sim. O Brasil ia terminar com um a menos em campo. Ué, mas ele ia pelo menos pegar um alemão de jeito não ali e falar bacana. Não vai tirar barato na minha casa, não, seu otário. Aquela altura toda dele, ele ia pegar muito alemão lá. Ô, Caio, a gente. Eu falo aqui mesmo, não gosto do Flamengo, não gosto do Rio, sou paulista, brinco com isso. Brinco não, falo mesmo. É, não gosto. Não gosto. Mas se você fala que não gosta, você não brinca com isso. Eu não gosto, que tem que gostar do flamenguista. Não, mas assim, eu não sou flamenguista, não simpatizo, não dá mínima simpatia. Mas eu não posso negar. Mas eu não posso negar a grandeza do Flamengo. Você também não gosta do Rio? Não, não, brincadeira. É brincadeira, mas eu não posso negar a grandeza do Flamengo. Mas quando a gente vê, igual aquele caso do goleiro que saiu num carrinho de catar tijolo, né, velho? Ô, o Flamengo precisa construir um CT. Você não acha não, Caio? Mas, velho, pera lá. Véio. Aquilo ali que aconteceu é justamente por isso. Porra. Aquele centro de treinamento do Flamengo, ele tá em obras, velho. Tá, não pode tirar um jogador daquele jeito, mano. E o carrinho, ele não poderia passar ali, aquele carrinho de mão? Não, o carrinho de golfe daquele tempo. Ah. É como se fosse do estádio mesmo. Sei. Porque aquele carrinho, ele tem uma rodinha muito pequena, é aquela rodinha biscoito. Sim. Que é pra andar num gramado mesmo e num local que esteja plano. Certo. Ali, aquele terreno ao redor ali, tá meio brejo. Tá arenoso. Então pegaram lá aquele carrinho, que é pra carregar material de construção, porque ele, teoricamente, ele consegue andar num terreno acidentado do jeito que aquele lá. Ah, entendi. Aí reforma. Agora, tem jogo, né? O pessoal mostrou ali. Esquecer, tem Flamengo e Corinthians. É legal o ninho do urubu, viu? Tem domingo. Tem Flamengo e Corinthians aqui, temos o Panarisso do Mano aqui, temos você flamenguista tem e não quem? Vai rolar... Tem quem? Do que? Do Mano? É, o nosso amigo Mano aqui. Eu tenho até dó não, de você pedir pra que ele aposte comigo, porque... Não, é verdade, eu até poderia sugerir uma aposta pro ouvinte, mas não vai dar. Valendo uma pizza com ketchup. O que eles têm de melhor hoje lá, que é Sheik e Guerreiro não vão poder jogar contra o Corinthians. Mano, eu até tinha que falar assim, ó. Teu telefone... Veio de Guadalupe. Direitinho, do Rio, velho. Falei o seguinte, ó. Fala. Realmente, mano, não pede nada não, vocês já pediram muito. Pediram pra tirar o Sheik, pediram pra tirar o Guerreiro. Pediram pra tirar o goleiro. Medroso. E não vale bica. Não, pelo contrário. Isso, mano. Que isso? Não, pelo contrário. Vale isso daí foi um acordo pré-estabelecido e vocês... quiseram fazer esse acordo, então vou fazer um pedido, então. É minha vez de pedir. Ai. Olha, existem muitos cariocas que moram em São Paulo aqui. Eu gostaria de ser convidado na segunda-feira aí, pós-jogo. Se eu puder dar uma passada aí pra gente dar uma palavrinha pessoalmente. Pode vir, tá convidado. Gostaria de, na segunda-feira, se possível, dar uma olhada aí, representar o futebol carioca aí, falar um pouquinho da gente. Já tá convidado, pode vir. Obrigado, Paulista, cara. 1439, nono andar. Cara, obrigado demais. Você não esteja tem aqui às 5 horas. Opa, 5 horas eu tô aí. Tá bom? Falou, meus amigos. Valeu, mano. Amigo. Obrigado. Só mandar uns abraços aí rapidinho e um amo ela pra Vanessa, minha esposa. Já descolou uma paulista aqui ou trouxe do Rio? Nossa, tá não, não, explodindo. Daqui, né, amigo? Mulher descolou aqui, daqui? É, aqui a mulher se veste muito, aqui o negócio é diferente. Quais são as mulheres melhor, daqui ou do Rio? O Benjamin diz que a mulher carioca transpira sexo, é verdade? Eu vou falar o seguinte, então, tem um ditado que a gente usa que é o seguinte, a mulher de São Paulo, ela se veste melhor, e a mulher do Rio, ela se veste melhor. olha! Bem que o Benjamin falou, velho. Tá certo, uma boa tese. É o que dizem. O Ben já compactua contigo aí. Aí, garoto. Eu não, vou falar igual você. O Rio de Janeiro, dependendo de onde você mora, dependendo da região que você mora, não tem nada melhor. Não dá pra comparar Rio de Janeiro com São Paulo. A gente qualidade de vida. Mas, por exemplo, a Barra, que é um lugar legal no Rio de Janeiro, é longe de tudo. Então, tem esse problema. Se construírem um aeroporto na Barra... Esculachou o Rio, ó. A Barra ficou o lugar mais bonito do mundo. A Barra tem lugar que você anda na Barra, parece Miami, cara. Mas é maravilhoso. O problema da Barra, Benjó? Oi? O problema da Barra é o seguinte... A Barra, ela é um bairro de emergências. Esse é o problema da Barra. Então a pessoa, ela melhora um pouco na vida e ela vai morar na Barra. Infelizmente, elas não mudam a cultura. Elas não tentam melhorar um pouco de vida. Então ele fica ali tentando manter um padrão de vida que ele talvez não tenha, né, cara? Então é meio complicado a Barra. Agora, o Rio de Janeiro, pessoal, são dois tipos de Rio diferentes, tá? Tem o Rio que vocês conhecem, que é o que Ben já comentou, tem Copacabana, Leblon, Ipanema, Flamengo. Esse é o Rio de Janeiro. Rio da Elite? Tem o Rio de Janeiro Vida Real, né, cara? Nunca passou. É o Guadalupe. Esse é o maior. Mas é verdade. Eu conheço os três rios. Esse, tem mais um, Gê? Esse que você está falando, esse da praia e da região dos lagos, onde eu gostaria muito de morar, velho. Ah, cara, ali é show de bola, né? Ali sim. Mas o problema lá agora é a violência, né, Portugal? Mas o problema lá... O RG, perdão. Tá certo, Caio. Muito obrigado pela sua participação. É bem bacana quando liga os cariocas aqui, viu? Opa, segunda tô aí. Então tá bom, até segunda. Traz comida. Falou. Valeu. Mas não traga pizza com ketchup, não. Não, fica tranquilo. Só mandar um abraço rapidinho aí, ó, pro Marquinho da Altitude, que é um camarada que me apresentou o programa de vocês, pro Marcelo Lô, Danil, que também me fez essa presteza de apresentar o programa de vocês aí. Presteza, olha aí. É isso aí, garoto. E o Rafael Franco, que é meu conterrâneo, também trabalha lá na Nil. O pessoal da Comp e da Comp Florianópolis. Então tá bom. Fechou. Obrigado. Até segunda, pessoal. Falou, cara. Abraço. Valeu. Tchau, tchau. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. Esse é o Estádio 97. Foi a sequência Sem Parar. Agora quero falar pra você sobre mais uma maneira pra você usar o seu Sem Parar. Agora... Você pode pagar táxis usando o seu Sem Parar. Toda a facilidade e agilidade que você conhece, agora no aplicativo Sem Parar Táxi. É mesmo, outro dia, por exemplo, fui fazer uma visita pro Benjamin ali, esqueci minha carteira em casa. Eu falei, e agora? Eu não tenho cartão de crédito, nem dinheiro. O Benji vai pagar. Hã? O Benji apagou. O Benji também não ia. O Benji apagar. Daí eu lembrei, tem o aplicativo Sem Parar Táxi. Tinha aplicativo Sem Parar Táxi, chamei e foi fácil, porque eu não preciso cadastrar cartão de crédito, as corridas vêm direto na fatura do Sem Parar, junto com as passagens de pedágio e estacionamento. É fantástico, o Sem Parar é assim, está sempre com você onde quer que você vá, agora até no táxi, Sem Parar em todo lugar. O que foi, Motinha? Posso dar uma notícia aqui, o Benja que vai gostar dessa notícia. CBF convida Zagallo para exercer cargo de consultor da seleção. Eu fico com dó, é do Zagallo, cara. Porque o Zagallo é, sem dúvida alguma, um dos maiores nomes da história do futebol brasileiro. O Zagallo tinha que ser nome de aeroporto, de praça, de avenida. Agora, coitado do Zagallo, cara. Os caras estão se escorando em nomes aí bacana. Será que não estão entendendo o que está sendo feito? Não é possível. Lógico, os caras estão se escorando. Sabe o que é isso? É enganar os outros, é querer camuflar as coisas. Sabe, pra não dar porrada, porque o Zagallo é um cara fora de série que merece todo o respeito do mundo, entendeu? Ninguém vai bater no senhor de 84 anos. O Leão foi chamado pra ir lá naquele negócio, não foi. Não foi. Artista, sabe, isso aí, fazer, não faz. Isso é tudo papo pra boi dormir, infelizmente estão escolhendo... Os políticos fizeram lá aquela porra... Por que em vez de chamar o Zagallo, RG, pra isso aí, que o Zagallo tá com 80 e poucos anos, tá com uma saúde até meio frágil, por que não põe o nome no prédio da CBF entre filho Zagallo, Mário Jorge Lobo Zagallo? Ah, não, isso não pode. Faz uma homenagem, vem fazer uma homenagem pra cara que tá em cana. Pode, que já tá no estatuto lá do cara. Que tá preso. Não dá mais pra mudar isso aí. Vamos esperar ele morrer. A gente tava falando do Valdívia agora há pouco. Sabe quanto custou o Valdívia pro Palmeiras essa segunda passagem? Uns 40 milhões? 36 milhões de reais, cara. Por aí. E ainda, segundo a matéria do Estadão, o Palmeiras ainda vai continuar pagando 700 mil por mês pra saldar o custo do Valdívia até 2016. Oh, que pepino, hein? Até 2016? Por que vai continuar pagando? Foi emprestado. Não esquece que o Palmeiras não pagou o Valdívia, gente. Não esqueça uma coisa. O Beluso comprou, depois veio o Tirone, foi refinanciando empréstimo. Palmeiras não tinha dinheiro na época pra comprar o Valdívia. Aí foi até feito com aquele banco, se eu não me engano, o Banif. Isso. Depois teve refinanciamento. Nossa. Aí foi passando. Eu acho, aí no terceiro ano, que a bomba estourou, foi na gestão Paulo Nobre. Esses 700 mil por mês são de refinanciamento aí, ó, da dívida. Viu? E as parcelas só acabam no meio do ano que vem. Pô, que momento, hein, velho? Jesus, na porra, que trouxa. E o outro que besteira, né, velho? O tal do Osório, ele quer ainda que o Palmeiras... Não, não é que ele quer. O Osório não tem culpa. Ele tava investindo. O Osório, ele não tem culpa. Ele quer tá no papel dele. Né? O cara foi ingênuo, ou sei lá quais os outros interesses dele. Sim. Ele tá certo. O cara botou dinheiro, tá tentando ver aí a mesma coisa lá do Sonda. O cara colocou o negócio do Neymar. O cara tá no direito dele, se ele acha que ele tá no direito, Damião, né? Se ele tem os documentos, os caras querem receber. Mas quem tomou o fumo mesmo foi o Palmeiras e quem se deu bem foi o Valdívia. É. O Osório tá querendo minimizar a trolha, Domênio. Ele já tomou a trolha. É isso aí. Tá querendo minimizar o tamanho do Trozoba. Já sentou, já foi. Muito bem, esse é o Estádio 97 da Energia 97 FM, no oferecimento da BV Financeira. Vamos falar da BV. Vamos falar da BV. Tá pensando em comprar ou trocar seu carro, sua moto, seu caminhão? Acesse meucarronovo.com.br, o portal de veículos da BV Financeira, e consulte as milhares de ofertas disponíveis. Através do site é possível comparar preço, avaliar seu veículo e encontrar o melhor negócio para aquele modelo que você está procurando, hein? O melhor. Tudo isso, amigão, sem precisar sair de casa. E para financiar sua compra, você já sabe, conte com as condições especiais da BV, é só ligar 3003-7888, 3003-7888, porque com a BV, você sempre pode mais. BV, bons negócios para você, Zombinha! Segundo o UOL, uma equipe chinesa teria apresentado uma proposta milionária aí pelo Valdívia. Proposta em torno de 10 milhões de dólares por 2 anos de contrato. E saiu e agora aqui. O contrato renderia para ele 4 milhões de dólares a mais do que a negociação com o Awada. Quanto a mais? É do Filipão? 4 milhões de dólares a mais. E o Robinho que voltou, né? Voltou, Robinho não deu certo lá. Cancelou. Com a China. Mas sabe o que é isso? Isso chama-se dedo divino. Ah, é verdade. Para, mano. Dedo divino. Mas é verdade. Eu pensei Deus, que eles estavam ocupados. Dedo divino. Gostei. Tá por quê? O negócio é o seguinte, Domingo. Deus às vezes tá ocupado aí, tentando conter guerra. Deus tá ocupado aí, gente. Tentando conter tsunamis, tentando conter vazamentos nucleares. Será que já largou? Mas de vez em quando Deus ouve o Estádio 97. Isto não existe! Aí você pediu. Eu cheguei aqui e eu falei. Você falou com Deus? Contrariado, não. Eu falei aqui pros ouvintes, mas Deus tava na audiência. Aí acontece o seguinte. Deus ligou pro mano, mas o mano falou, daqui a pouco eu falo. Agora é um minutinho. Mandou Deus, DM. Deus tava ouvindo o Estádio 97 e tava aqui prestando atenção no papo. Quando eu... foi motivo de chacota, quando eu fui apedrejado, certo. Quando eu fui tirado aqui de demagogo hipócrita, quando eu falei a respeito do Robinho, eu falei que o Robinho não deveria ir, porque podia abandonar o Santos precisa muito mais dele do que ele daqueles 40 milhões que ele vai receber na China, ou receberia na China. Então, querendo ou não, Deus falou, esse moleque tem razão. Ah, não. Foi lá, tá certo? Abriu a vista do chinês lá com o dedo. Não, o chinês falou, quer saber? Não. Esse moleque aí não merece esses 40 pau, não. Ah. 40 pau que a gente traz 2 Montilho. Tá certo? Porque pro chinês também tanto faz. O Robinho ou Montilho, os caras não conhecem ninguém, mano. Tem que estar lá e fazer duas embaixadinhas. O cara vai tomar bom, mas é então, bom? Querendo ou não, Deus ouviu, tá certo? O que eu disse aqui e ele falou, o mano tem razão. Foi lá e cancelou a ida do Robinho. Mas é bom os caras aproveitar essa onda de China aí. Vocês leram o jornal aí, vocês viram o que está acontecendo na China com a queda da bolsa. A China está começando a ficar preocupada também. Daqui a pouco vem uma crise lá. Acaba a mamata, hein? Quem tem que ir para a China, sei lá, não sei se vai mudar ou não, mas é bom aproveitar, hein? 100 bilhões, 200 bilhões. A China, ela vinha num crescimento anual, o PIB dele gigante. Mas a tendência agora é crescimentos menores anuais. Você viu a bolsa, né? A economia hoje do mundo é muito complicada. Se tá ruim pra China, você imagina pra... Categoria de base no Estádio 97, temporada 2015-2016. E você, quer fazer parte da categoria de base do Estádio 97? É, o Estádio 97 formando novos valores. Então você vai ter que mostrar que é muito bom na nossa peneira. Como que funciona a nossa seleção? Acesse 97fm.com.br/base. Aí você preenche o cadastro, envia um vídeo de no máximo 15 segundos vestindo a camisa do seu time e justificando por que você merece fazer parte do time de reservas do Estádio 97. Aí, quando algum dos integrantes do programa faltar, folgar, estiver de férias, Aí os suplentes serão chamados para defenderem seus respectivos times ao vivo no estádio 97. Você fala assim, ah, mas eu acho que eu tenho qualidade não só para defender um time, eu posso ser um cara que vou falar bem de futebol, vou ser um cara irônico, vou ter o clima do estádio 97, independente de time. Tá bom, então grava o vídeo do mesmo jeito. Mostre seu talento com as palavras e concorra. Prazo para inscrições até 31 de julho, tá bom? Acesse 97fm.com.br/base. Muito vídeo, hein, Bá? Bastante. Bastante, hein? Muito legal. Velho, negaram o cheque especial pro Santos lá. Ah. Tá de brincadeira, para com esse trouxa. Hein? Falar nisso, a taxa de juros do cheque especial é a maior dos últimos 20 anos. É verdade. E a valista era Blue Waves. Leia a notícia. Não, olha, segundo lance, o Santos tentou um empréstimo com o Banco Mineiro Bom Sucesso de cerca de 20 milhões. Mas foi recusado porque não tem garantias para oferecer como cotas futuras. Ué, mas quando você vai a um banco pegar dinheiro, você tem que dar garantia, senão o banco não vai te dar dinheiro. Depende. Vai dar garantia do você quê? Tem o nome Corinthians, velho. O cara não pede garantia, não. Na verdade, quem dá garantia do Corinthians sou eu. Para que esse negócio. Ele fica com saudade. Ele fica com saudade. Mas é verdade, velho. Ele não tinha levado nenhum até agora. Ele não tá inspirado. O Corinthians não deixa vencer uma parcela de nenhum boleto, velho. O estádio cai no final desse mês, velho. Muito rico. O Santos tá precisando de um nobre alvinegro. Tem o Marcelo alvinegro lá. É, mas vai voltar com ele. Mas o Marcelo Nobre, ele é tão nobre quanto o Paulo? Olha, mas pegou dinheiro de volta. Tudo que ele deu pro Santos, ele pegou, né? Sim. Vai dar o dinheiro. Mas o Paulo tá começando a brincar agora. O Marcelo já brinca disso aí, ó. Brinca faz tempo. Faz tempo, velho. Olha, a torcida teve lá na apresentação do Doriva, viu hoje? O Dorival. Agora assistiu o treino. É, foram assistir, cobraram os jogadores, a diretoria e tal. Banco Bom Sucesso. É, vão apoiar o Dorival e tudo. Falou que vão cobrar do Dorival agora, dos jogadores. Ô, Mota, já teve nego gritando fora Dorival. Não teve. Um dia. Já teve cara indo fora do Dorival. Mas esquece, não esqueça agora, que nós temos na bancada cara que não tem time. Não esqueça. Você cuidado, tinha quase O cara tá somando. Cutucou por trás. Seleção, o time do Brasil, o time da Argentina, e o Galo. Atlético Mineiro. Agora correu pro Galo. Coitado do Galo, velho. É verdade, RG. Coitado do Galo. O Dorival é muito ruim, RG. Não é muito ruim, não. Vamos fazer o seguinte, RG. Vamos fazer uma aposta aqui. A atual situação do Santos. Você acha que ele termina o Brasil? Vamos fazer uma aposta. Anota aí, Bá. É a 12ª rodada. Eu falo pra você, RG, que o Dorival Júnior não cumpre até a 38ª rodada técnico do Santos. Ih, rapaz, tá até o quê? A 38ª rodada, ele não cumpre técnico do Santos. Ah, ele fica. Digo que não. Ele cai antes. Ai, ele cai antes. O que seduziu foi o tempo de contrato, velho. Ele vive de multa, gente. Ele não vai sair. Não fica até o final do campeonato. Mas se não der certo, vai embora. Se ele cai, ele cai junto com o Santos. Eu acho que ele não fica. Não sei se é do campeonato ou do Santos. Ele cai junto com o Santos. Eu acho que ele não fica até a rodada 38. Eu acho que ele cai antes. Quem cai antes? Ele ou o Santos? Agora, lembrando... Aqui não, Maltinha. Lembrando... Você vai ter que viver muito pra ver o Santos cair. E tem promessa no ar. Ah, o RG ontem contou... Que segunda-feira. Se o Santos, no fim de semana, não ganhar do Figueirense... O RG fará o estádio 97 ajoelhado no chão. Posso trazer milho? Nossa, você é ruim, velho. Quer trazer milho e palmatória? Palmatória é só o milho. Não dá pra mudar a regra no meio. Eu não fiz uma afirmação. Eu fiz uma interrogação. Dá pra trazer? Dá. Dá? Dá pra trazer. Então posso trazer. Você pode trazer. Pode ser que na hora a gente use ou não? Pode ser sim ou não. Então posso trazer. Depende dele. O Santos não ganha do Figueirense. Se ele não usar, o mano come. O Santos não ganha do Figueirense. É lá? Na Vila? Hã? Na Vila? Mas empate é o quê? Empate também? Não vale nada. Não, empate, o RG tem que ficar de joelho. Tem que ficar o cacete. Ué, você falou que se não ganhar, se empatar, você fica de joelho. Ué, ganhar, derrota. Não, senhor, não vem que você empatar. Ganhar. Se empatar, você roda. Se ganhar? É ganhar. E eu ainda te avisei, senhor. RG, você não escutou. Ô, cara, ganhar? Aqui é safado, hein, velho? Aqui é peixe, velho. É. Aí, então, ó, o empate você roda. Muito aqui é bem. Peixe, não, mas você não vai daqui ficar, a pouco não. Também tem informação de São Paulo, do Palmeiras, do Corinthians. Esse é o Estádio 97, oferecimento da Banditec. Agora eu quero falar com você que está pensando em fazer uma graduação em TI. Quer uma dica? Faça a Banditec, a faculdade que atualizou o ensino de TI no Brasil. E sabe por quê? Antigamente, aula de TI era em sala. Na Banditec, 75% das aulas são em laboratório. Antigamente, se ensinava tecnologia só em português. Na Banditec, você tem um curso de inglês integrado ao currículo. E antigamente, a faculdade não preparava o aluno para o dia a dia das empresas. Na Banditec, você tem o programa H, que desenvolve seu potencial para integrar e liderar equipes. Viu só? Por que fazer uma faculdade de TI de antigamente? Fala a verdade. Faça a faculdade que fez um update em tudo. No currículo, na metodologia de ensino, nas tecnologias, na equipe de professores, na relação com o aluno. Acesse banditec.com.br. Inscreva-se para as turmas do segundo semestre dos cursos de análise e desenvolvimento de sistemas, banco de dados e redes de computadores. Banditec, a faculdade de TI atualizada. Estádio 97. Estádio 97 agora traz mais ouvintes ao ar. Oferecimento do consórcio Honda. Todos os ouvintes que falaram slogan, chegou a sua vez, consórcio Honda, ganham um lindo boné. Também oferecimento de baterias Eliar, muito além da partida. Epocler, seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Pirelli, promoção número 1 Pirelli, na compra de 3 pneus, o quarto é grátis. Consulte o regulamento e as lojas participantes em pirelli.com.br. É, rapaz. É, bicho. É, alô. 19,5, bicho. Brincadeira. Opa, quem fala? Léo. Ô, Léo, tudo bem? Beleza. Hoje o show tá ruim, de ligação ruim, viu? Nossa, velho. Léo do que, Léo? Léo Carmo. Carmo. Já é freguês. Já é freguêsão, é? Já. Não precisa mais nada, Bá? Não precisa mais nada, Bá? Segue. Você conhece ele faz tempo, Bá? É melhor seguir, porque o Bá não tá muito Carmo hoje, então vai. São Paulo. São Paulo, fala de Sosa. Nossa, tá nervoso, Bá. Fica Carmo. Calma. Pô, Carmo. Tricolou. Ainda na deixa do RG? Depois da vitória contra o Vasco, tá tudo mais Carmo? Mais ou menos. Mais ou menos. Então não tá, viu? Ainda oscila, né? É, rapaz. Oscila. Eu não sei, acho que deve ter... Oscila deve ter algum jogou, problema, né, ali com o Luiz Fabiano, oscila. Com o Pato, deve ter alguma coisa ali. Agora, o Luiz Fabiano, segundo o Osório, volta pro jogo domingo. Você é a favor ou contra o retorno do Luiz Fabiano ao time titular? É, quando ele ficou fora, o São Paulo ganhou, né? Achei estranho, né? Mas... toda ajuda vale, né? Vamos torcer pra ele fazer gol. Você viu? Ah, tá descansado. Ô, Sombra. Né? Ah. O Luiz Fabiano mandou um WhatsApp aí pro Osório com a informação que o Benji acabou de ler aqui, do negócio do moleque com a professora lá. Aí, viu? Ameaçou. Ele já tinha falado lá no fim do jogo que ele vai fazer o rodízio, né? E falou, inclusive, do Luiz com Fabiano. A placa. Né? É uma placa Luiz Fabiano. É. Essa. Então a placa Luiz Fabiano tá liberada, vai jogar, né? E ele falou que o Luiz Fabiano tem alguns jogos que não dá pra fazer, viajar e tal. Ele falou que tem que preservar o atacante. Tá velho, pô. Ah, isso que ele quis dizer, pô. Né, mano? Entre ali, né? Ali na... Claro, não é mais... Não, ele falou. Não cara, é mais moleque. Mas o Osório lá contra o Vasco, ele falou, é um cara que tem 34 anos de idade. Não dá mais pra jogar todos os jogos. Cansaço muscular. Ah, mas não pode viajar. Ontem lá na Fox, o Atlético de Guerreiro foi, ele contou um negócio que ele falou. Ele falou, vou falar, o Aidar não vai gostar, mas eu vou falar. Ele falou que o Sampaoli... tinha assinado um pré-contrato com São Paulo. É. Foi que ele e o Aidar pegaram um avião um dia, foram pra Colômbia de manhã, voltaram no final de tarde, sentaram com o São Paulo, conversaram, acertaram tudo. Colômbia não, Chile? Desculpa, Chile, Colômbia é o Osório. Tinha acertado tudo. Só que aí depois ia aguardar a liberação lá, ia aguardar a liberação. Copa América. E aí o Chile não deu. Então, depois. Porque ele tava América. Assinado, pré-contrato assinado. Senhor? O Zé tá aí de ontem, ele falou sobre o treinador, né, que ele queria um cara jovem, que usasse tecnologia pra... Puta, não entendi. Aqui no Brasil? Amigão, não entendi o que você falou. A ligação tá ruim, ligação. Sua ligação está péssima, amigão, tá impossível. Vou falar devagar. Ótimo. O Ataí de ontem, no programa da Fox, falou que o São Paulo tava atrás de um treinador jovem, que usasse a tecnologia, Só que o São Paulo não conseguiu contratar no Brasil porque ele tá empregado. Quem que vocês acham que era esse cara? Eu tentei, ele não falou de jeito nenhum. Ele não falou. Eu acho que era o Doriva. Não, para. Não, se fosse Doriva, Doriva seria não é esse cara cobiçado. O Doriva não, não é acho que seria, não acho que é o Doriva, não. Tá louco. Doriva não tá com nada, não. Talvez fosse o próprio Marcelo à época. Não sei, Marcelo Oliveira à época seria um nome talvez com esse perfil. Pra te falar a verdade, sabe o que eu acho? Não tem, que não véio. Tinha treinador brasileiro nenhum. E ele fez isso. Eu acho. Verde pra colher maduro. Eu acho. Porque ele sempre quis. Faz tempo que o Ted fala que queria um treinador estrangeiro. Ô, amigão, domingo deve ter bom público aí no Morumbi, né? Mais de 30 mil vendidos, deve chegar a 40 mil pessoas. Você vai no jogo? Você vai domingo contra o Curitiba? Vou no jogo. Aí, arquibancadas custaram apenas R$10. R$10 a arquibancada, é isso? Não sei, eu vou no jogo, eu vou igual a cena do Mota aí, que ele fala que compra o ingresso. Eu vou igual a Mota. Eu vou de térrea. Vai de térrea. Eu vou de térrea. Tá certo. Térrea por merecimento. Térrea. Quero jogador pica. Ô, Léo, há técnicos como o Osório, ele prega o rodízio. Ele acha assim, que é importante ter rodízio para você sempre manter a maior parte do elenco motivado e poder ter jogadores que às vezes estão mais descansados. O Marcelo Oliveira, ele tem um outro pensamento. O Marcelo Oliveira é a favor mais da repetição do elenco. E aí, quem tem razão? Eu acho que não tem muita regra, Sombra. Você viu, o Marcelo ele instalou o time do Palmeiras hoje. Quer dizer, quem olha na Copa do Palmeiras sabe o time que vai jogar. Se prepara, assim não consegue. Eu acho que não tem muita regra, não. Depende do momento. E domingo, o Centurião tem que ser titular ou volta pro banco? Tem que ser titular. Ele tinha que ser titular desde o jogo do Cruzeiro. Que foi uma vergonha ele jogar no Morumbi que ele jogou. E ser banco lá no Mineirão, foi uma vergonha, tem que jogar sempre. Também tá certo, então. Grande craque Centurião, um cara de égua, maravilhoso. Então tá bom, Léo, e ó, eu não sei, mas assim, uma pessoa aí que diz que aí conhece um pouco dos bastidores, aí diz que o São Paulo deve ter algum plano que deve organizar sua vida financeira em breve. Não sei direito o que é. O Ataíde falou que aquele Douglas Fartman tá lançando um plano, que nem ele falou que sabe o que é. Que é um plano de marketing, de sócio-torcedor, de um monte de coisa. O Mota sabe de onde vem essa grana aí. Não, mas eu não sei se tem a ver e com... E ontem eu perguntei, viu, Mota? Se eu falei, eu perguntei de onde vem o dinheiro e tu respondeu. O Mota sabe o que é. Mas eu perguntei, viu? É, realmente, muito bem. Eu não sei se tem a ver com sócio-torcedor, porque essa pessoa que me falou, ela falou assim, olha, assim que tiver tudo alinhado, eu te falo o que que é. Não pode passar. Tem um novo plano. Eu não sei o que que é, mas diz que isso viria para acertar a vida financeira do São Paulo, que é um... E diz que veio um novo plano de sócio-torcedor então também. Tem que dar parabéns ao Mota, porque se o Mota tem essa informação, é sinal que o Mota tem prestígio, sim, e muito. Ele tem boas entradas lá. Ah, não é. Essa história que o Mota tá falando... Ué, mas pode jogar um verde e falar, tem informação, eu sei quem é. Se você navegar nos fóruns aí de torcedores do São Paulo, você encontra lá. Você encontra esse tipo de fonte. Eu tento, mas não tem jeito. Você encontra lá, nego, dizendo que... O que adianta? Tem informação e não falar. Não. Eu posso chegar e falar assim, ó. O problema é você bancar, né? Então, eu posso chegar aqui e falar, olha, eu tenho aqui... Tá certo? Uma informação de que os Estados Unidos vai atacar um país aí. Mas se você não provar, você pode mas ir preso. Mas eu não posso falar. Ué, claro que não. É, tem que provar. Eu posso chegar e falar. Cara. Eu tenho essa informação. Todo mundo, mano, sabe que os Estados Unidos vai atacar alguém aí. Ah, mas é óbvio, né? Os Estados Unidos vai sempre atacar alguém. Ué, mas aí pode falar. Faz um ano que informação ninguém, privilegiada. Mas os Estados Unidos tá sempre atacando alguém. Não, faz um ano. Ué, se tem informação direta ou indiretamente, sempre tá. Ô, Léo, palpite! São Paulo e Curitiba, domingo. 3-0. Então tá bom, amigão. Um abraço pra você, obrigado pela participação e audiência. Deixa eu já falar uma coisa, eu ouço vocês desde 99, eu tô dando sorte de conseguir falar com você toda semana. Mas outro dia eu comentei na rádio aí na internet, eu vi o Portuga. Quem te viu, Portuga? Você viu, rapaz? Ganhei o Jabba Derrante. Ganhei os quilinhos. É o Jabba. Os quilinhos? Vou perdê-los em breve. Nossa, como você é cara de pau. Uns quilinhos. Portuga vai amputar uma perna, velho. Não. Eu vou falar com o Bá depois aí. É nóis. Eu falo com o Bá e o Bá conhece tudo. O Bá fala contigo, tá bom? Um abraço. Obrigado. Valeu. Valeu. Foi a participação do Léo Carmo. Tá Carmo. Estádio 97 tem oferecimento de HDI Seguros, é debate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Daqui a pouco tem piada, mas antes... Está no ar a loja online do Estádio 97. Na loja do Estádio 97, você pode adquirir os produtos e presentes licenciados pelo seu time do coração. Eu vou comprar uma caneta do esporte pro meu amigo Matuidi. É, Juninho, chega rapidinho na sua casa. Vai comprar um produto do seu time ou presente para os seus amigos? Esqueça o shopping. Agora é na loja do Estádio 97, não é, Aguinaldinho? Ai, eu vou presentear a Domênica com uma coqueteleira do porco. Sai pra lá, meu, que isso? Acesse agora mesmo loja do Estádio 97.com.br. Somente produtos oficiais e você ajuda o time que você ama, né não, JJ? Tem porta-copo do Tricolor, magnânimo. Em breve também com os produtos do Estádio 97. Loja do Estádio 97.com.br. É, vá lá, faça seu cadastro, visite a loja do Estádio 97. Tá no ar, loja do Estádio 97.com.br. Aí quando você vai comprar um produto do seu time, vai presentear os seus amigos, né? Vai presentear seu pai, seu irmão. Pra quem é no shopping, vai na loja do Estádio 97. Acesse aí, lojadoestadio97.com.br. São só produtos oficiais e você ainda ajuda o seu time, não é não? E chega rapidinho na sua casa. Aliás, né, o pessoal lá, o Fabinho, lá o Carrinho, diz que mais produtos mais sendo produtos, agregados nos mais, próximos mais, dias. Muito mais. Muito mais. Visite, faça a sua compra. Até a camiseta do Estádio 97 exclusiva do site tá lá à venda, tá bom? Loja do Estádio 97.com.br. Tá legal demais. Visite, compre, tá bom? O Aguinaldo já comprou? Ai, hoje eu vou preparar o churrasco preferido da minha mina, a Domênica. Ai, é o kit churrasco do Palmeiras, menino. Eu comprei na loja do estádio97.com.br. O meu churrasco com a Domênica é muito gostoso. Eu entro com o espeto e ele entra com a linguiça. Ah, esse churrasco hoje na Casa Verde vai falar alto, hein? Ei, delícia. Casa Verde, a mãe dele não mora lá. Ah, você que pensa. É isso aí, o kit churrasco do Palmeiras é muito bonito. Vai lá, tem na loja do Estádio 97, tá bom? Loja do Estádio 97.com.br. O Juca já fez o seu cadastro na loja do estádio, velho? Fez e vem novidades por aí, sempre vem. Tem novidades. Opa. Tem que lançar um livro de piadas, RG do Juca. Eu acho. Devia vender. Vende na loja do estádio, é. Ele lançar e vender lá. Ah, mas livro passou agora, tem que ser aplicativo. É. Tudo aplicativo. Falar nisso, coitado dos caras estão vendendo livro. Já era, viu, velho? Tá, posso contar uma piada? A piada que é muito boa. A piada do como o elefante suicida. Não. Elefante suicida? Não. Não. Não, Lucas, a piada sai do ar, o programa. A gente fala coisa pior, mas você não quer. Não, essa não. Mas aí, doutor. Vamos lá, RG. O padre tá lá na frente da igreja, né? Sim. Falando com os molequinhos lá. Pra eles não mentirem, que ah. É feio mentir é pecado, aquela coisa aquela toda. Aquela coisa que a gente já conhece. É. Aí chega o cidadão lá, chapéu na cabeça, peixeira na cintura. Aí ficou escutando a conversa ali, aí falou assim, seu padre, eu não gosto de mentira, não. Alô? Se sujeito mentir, eu faço assim. E se ele insistir na mentira, eu passo-lhe a peixeira. Assim? Ixi, nossa, bravo, velho. Padre, bem, né? É. Todo mundo entrando. Aí o cidadão senta lá no primeiro banco. Padre rezando a missa lá, aquelas coisas todas. Aí, rapaz, o padre começou a explicar a multiplicação dos pães, né? Certo. Aí pegou assim. Então, irmão, aquela coisa toda. E aí Jesus, com 5 pães, ele pegou e alimentou 5.000 fiéis. 5.000? É. Aí o cidadão sentado lá na verdade. E a pigarrada no primeiro mentira. Aí o padre rapidinho, ligeiro, falou assim, ó, gente, mas tudo bem. Cada pão era do tamanho dessa igreja. Sensacional. Porque ele pôs fermento pra cozinhar. Pra sensacional. Se não, ele já peixeira e come. Curtalhe os barros. Ô, velho, o Santos tá atrás daquele volante Sandro que, do Inter, que era do Inter, Queens Park Rangers atualmente, jogou no Tottenham. Na época do Inter jogava bem, agora não sei, né? Eu tenho dó dos rapazes que era bom jogador, até a contusão dele no joelho. Mas como eu disse aqui no início, na manchete do seu Bento. Quem tá com fome, pão com manteiga, velho. Porra, RG. E é aquele nenê que passou já pelo Santos, nenê Palmeiras. Tá... O hoje ele é um homem, Sombra. O nenê... Hoje é um homenzinho, né? O nenê que passou hoje lá é um homem. Nem nada de nenê agora. Hoje é um velhaco. O nenê, vocês se lembram aí? Não no final desse ano, mas acho que. Casou, não casou? Acho que do ano retrasado. Casou. Porra, uma outra mina. Todo mundo falava nesse nenê aí, meu. Todo mundo queria esse vou nenê. Te falar. 33 anos. Ele jogava. Jogava. Nenê jogava bola. Bom jogador. Bola, e quem é a Pepe e quem é a Nenê? Olha, quem casou? Foi a Pepe ou a Nenê? Quem casou? Foi a Pepe ou a Nenê? A Nenê. Ok, ok. Mas o Nenê tem 33 anos, se desligou do West Ham na Inglaterra, né? Ele passou naquela época lá de 2003, 2004, né? Tá no exterior há 12 anos, jogando Mallorca, Paris Saint-Germain, Monaco. Aí acho que o ano retrasado ficou aquele burburinho, todo mundo queria trazer, ele queria voltar, blá, blá, blá, blá, blá, blá. É, mas, segundo, tá segundo se diz, não, tava no West Ham. West Ham? É. Porra, há quem diga que por 700 mil mensais ele volta. Só ali. Isso? Só. Ué, você não viu quanto pediu o zagueiro, o Alex? Pediu uns 600, 700 também? Ah, por isso faz. É o amor, velho. Ô, Mota, tem notícia aí do Corinthians? O Mano tá ansioso. O Mano. Vamos lá, Motinha. Ô, Mano, e o Tite que mandou essa frase sensacional, né? Quero jogador pica. Exatamente. Quero ele falou pica. Que ele quer um reforço de peso, quero né? Quero pica. Ele falou, não adianta falou. Fazer quero teste. Quero jogador pica. E é o Osório que fala isso, hein? Esse é o Osório que fala. Ah, fica, vira. Nossa. Tá brincando que ele falou assim. Falou. Ué, mas peraí. Ele falou que ele não quer uma aposta, ah, mas né, tá, mano? Tá tudo se encaixando. O time gente. Do Bitoca, do Ronaldo. O negócio é o seguinte. Ora, mano, que é isso aí? É que vocês nunca pisaram num campo não. E vocês não sabem esse termo. Nossa. Jogador, esse termo que ele utilizou é aquele jogador que resolve, velho. Tá de legenda? Não tem problema, não. Depende do que o Tite falou. O que o Tite disse ali é que ele não quer mais jogadores aí que venham pra compor o elenco. Ele quer jogadores que venham pra ser titulares. Se pica, vocês resolvem. É, tá bom. Pica em mim. Que bengala, pica em mim. Pica, tá bom, ué. Que de bengala, jogador pica. A solução do Corinthians, pica, velho. Porque Dentinho não resolve, né? Em mim não Dentinho. Pega, eu quero jogador gente, pica. O Dentinho. O Corinthians desistiu do Dentinho. Em quatro anos, sabe. Motinha, ele marcou seis gols. Seis gols. Os números não mentem. É. Você acha que um jogador desse aí tá bem? Não tá bem. O Dentinho é enganation. Não acho que seja enganation, Sombra. Ele no Corinthians, ele jogou bem. Mas ele tá longe de ser, talvez, aí a solução de todos os problemas do Corinthians. Eu não acho tá longe de ser a solução dos problemas. Eu não acho enganation. Ele é mas também vivo. Tá longe de ser um monstro, um craque. Mas eu gostaria, hoje, na atual circunstância do futebol brasileiro, pelo que tem, pelo que o Corinthians tem, eu gostaria. Eu ele acho. Foi melhor eu que o Lulinha. Eu preferiria o Dentinho, eu gostaria do Dentinho no Corinthians hoje. É, eu não acho que é o mal jogador. Ganha e fazendo os gols mais vezes. Eu não tô discutindo dinheiro, eu tô discutindo jogador. É, mas você tem que analisar o por conjunto dinheiro, da obra. Se for por dinheiro... Eu também gostaria de uma Ferrari, Benjamin, mas eu não tenho pra comprar. Eu não vou analisar dinheiro, porque pra eu analisar dinheiro, eu preciso saber balanço do clube. Como eu não sei, eu não vou analisar dinheiro. Eu não sou gerente da conta do Corinthians. Por que você porque precisa saber balanço de clube? Você não sabe o que é um salário alto e baixo? Não, acho que não. Eu só vou saber o que é o salário alto e baixo. Eu, sabendo o que eu tenho pra receber, o que eu tenho pra pagar. Tem gente que 1 milhão é dinheiro de pinga. Se o Corinthians tem gente dispensou. Que 1 milhão é um caminhão de se dinheiro. O Corinthians dispensou Emerson e Guerreiro, tá certo? E tá levantando as mãos pro alto e falou, economizamos 1 milhão de reais, é porque tá, não tá, mas tá sobrando caixa. O Guerreiro é diferente. O Sheik, mano, é um jogador de 36 pra 37 anos, final de contrato, por isso não queria renovar por mais um ano. E o Guerreiro seria o quê? O Guerreiro... Ué, de um pé de um ano. O Guerreiro é um jogador que ia custar o Corinthians 40 milhões, o Corinthians achou que não... 40 milhões é diferente. 40 milhões não é... 40 milhões não são 400 mil reais. Não, mas a diretoria tá comemorando agora, o fato de não pagar esses dois salários e economizar 1 milhão de reais por mês. Sim, só que tá precisando contratar jogador. E o Tite falou vai, na entrevista... O mercado, você não vai trazer jogador ganhando 30 mil reais por mês, nem 50 mil reais por 30 mês. 30 mil não, mas longe de agora, ser 400, 500... Agora, eu não analiso salário porque eu não sou gerente da conta jurídica do Corinthians. Como jogador, o Dentinho, hoje, pros padrões atuais, pelo que tem o Corinthians... Eu acho que seria uma boa contratação. Eu não. Acho que ele viria ganhando muito e pelo retrospecto dele aí recentemente, tá mostrando que não tá jogando. Quando você vai no restaurante, você pede o prato pelo prato ou pelo valor? Não, eu vejo no restaurante aí qual que é a média dos pratos aí. Se tiver pratos de 500, 600 reais, aí depende, já não vou. Né? Mas tem prato que sai muito caro. Por mais que você goste, mais o prato sai caro, né? Eu já olho a média de preços do cardápio. Eita. Se eu souber que o restaurante é caro, eu não vou. Então é um demagogo, né? Por exemplo, no Leopoldo, eu não vou. No Fazano, eu não vou. É um demagogo. Não cabe no meu bolso. Um jogador que eu acho que tem essas características, é muito que pouca gente fala. E os caras acreditam nessas bobagens que ele fala. Wellington, né? Eu, se eu fosse um diretor de um time... De quanto ganha o Wellington Nem? Então, ele tá onde? Emirados Árabes ou China? Escuta o que eu disse. Eu disse que eu não sei o valor, mas eu tentaria fazer uma... Segunda-feira eu vou trazer, eu vou convidar o Flávio. Segunda-feira pra vir fazer o Estado 27, o Flávio. Eu não sei quanto. O Flávio é meu gerente da minha conta. O mano conversar com o cara, velho. Não, terça-feira, vai. Segunda tem um... Analista de crédito. Eu não sei quanto custa. Já tem um carioca. Eu não sei quanto custa, mas ó... Cairia como uma luva com a 9 do Corinthians, o Ibra. É. Ah, mas o Ibra cairia como uma luva. Você não tá comparando o Wellington Ney com o Ibra, mano. O Wellington Ney... A partir do momento que fala, não sei quanto custa. Mas esse é um idiota, né? Segunda-feira nós teremos aqui o convidado do nosso amigo jornalista Fernando Faro. Teremos o RG ajoelhado e um flamenguista. Sim. Não, então, o RG ajoelhado, meu gerente do banco também vem. O Flávio, meu gerente, vem pra conversar com o mano. Terça, e em breve a Demir Quintino. O Flávio, terça? Terça, vou agendar. Então, Flávio, vem terça. Quintino vem também, em breve. Ele é 24. Gente boa, e a média dos pratos. Estádio 97, oferecimento da S. Construindo com valor. Também no oferecimento da Pirelli. Olha aí, amigão, as férias estão aí, tá chegando. É, as férias, São Paulo tá bom pra andar, hein? Tá vazio. E sabe quem está de volta com elas? A promoção número 1 Pirelli. É a sua chance de colocar um pneu top no seu carro e ainda economizar. E funciona assim, você compra 3 pneus e o quarto é grátis. É isso mesmo, comprou 3, o quarto é grátis. É mais economia e segurança pra você. E tem pneus do aro 13 ao 18 em promoção. É a promoção número 1 Pirelli. Consulte regulamento e as lojas participantes em pirelli.com.br. É isso aí, ba. Todos juntos fazem um trânsito melhor. Zombinha. Ó, chegou a informação que o Wellington Ney 900 pau por mês. Caralho. Aí, tá vendo? Aí. É, mas eu tô dizendo pra você, mano. Aí, Pelim. O que eu disse é o seguinte. Que era bom jogador. É um jogador bom, que pouca gente comenta. Eu acho bom. Qual então, a média de prato do Wellington? Não tá no Shakhtar, não. Não, a média de prato do Wellington nem 900 mil reais por mês. Brincadeira, mas acho que é o que ele ganha lá fora, né? É o nosso cego. Você acha que ele saiu daqui pra ganhar quanto? Pera só um minuto. Ô, gente, vocês estão viajando. Vocês acham que qualquer jogador lá fora ganha 300 mil euros por mês? Não é assim, não. Eu sei que não é, mas... O Wellington nem é um jogador que pode ter uma boa passagem. Ele é bom e bom. Eu não acredito que o Wellington nem ganha 300 mil euros por mês. Mas você não é o gerente da conta jurídica dele. A partir do momento que você não fala pró, você não pode falar contra. Não, não tô falando contra. Eu tô falando que... Não, eu não tô analisando quanto ele ganha. Tô analisando que não existe salário de 300 mil euros pra jogador comum. Nossa, mano, é... Você acha que 300 mil euros na Europa é qualquer um que ganha? Deu troco. O mano é vingancinha. Não, não é troco. Não, ele é bobo. Ele não tem argumento, vamos ele lá, joga é isso. Verdade. Que ué, jogador? Eu não tô analisando. Não, é diferente. Eu não tô falando se o Corinthians tem que trazer ou não o Wellington Ney, porque é caro ou barato. Eu falo que ele não ganha 300 mil euros por mês. Em 2012, hoje, um milhão... 254 mil euros. Eu gosto do jogador. O quê? 900 mil reais, 254 mil euros hoje. Ah, nossa, tô louco. Você fica ganhando 250 mil euros por mês. Acho que é assim, meu. Que clube que ele tá, mano? 1.800.000. Que clube que é? Tá louco, não é assim, gente. Qual é o clube, mano? Vai saber. Eu vou entrar em contato aqui com o gerente. Você vê as vendas dos clubes europeus aí. Peraí, venda de clube europeu? Nós estamos falando de jogador lá fora. Jogador consagrado. Não é todo jogador da Europa que é vendido por 100 milhões, 200 milhões. Mas calma, um cara lá desse não deve ganhar menos de 100 mil por... Pô, 100 mil não são 250 mil euros, gente. Vocês estão loucos. Peraí que tá chegando a informação. No exterior, não é qualquer jogador. Isso não existe. Mas qual clube que ele tá, gente? Não sei, tava no aqui tá falando que ele tá no Shakhtar. Shakhtar. Vai no Milan e vê quantos jogadores ganham 250 mil euros por mês. Não ganha. Lógico que não. Por exemplo, o Rodrigo Caio... Gente, aqui tá falando aqui, ó, mais de 1 milhão. O quê? Mais de 1 milhão. Que ele ganha por mês? Aqui, ó. Você queria o Bernard Sombra? Mas o que é isso que você postou no Google? Você postou no Google o quê? Ué, mas quer que eu faça o quê? Que eu peguei o contrato dele? Não, mas como é que o Google... Que informação que é essa? Eu não tô questionando, eu tô perguntando. Olha, o jornal deve ter posto. Os jornais, aí, geralmente, quando eles divulgam, pra onde o cara vai... Que 1 milhão o salário dele por mês? De dólares? Ô, Benja. Não, de reais. Ô, Benja, todo jogador brasileiro que vai pra lá... Tá bom, vai ganhar todo? Não, mas não é assim. Isso é o que as pessoas dólar, fazem. É dólar. Se o dólar tá 3, 600 mil, 300 e poucos mil. É um absurdo. 300 e poucos mil dólares. E você acha que todo jogador... Ah, mas lá fora. Não, é um salário alto, Domênico. Não. Lá fora não é um salário alto. O Wellington Ney é um jogador normalzinho. Sim, mas não é um salário lá fora, não é um salário tão alto. 300 mil dólares. O quê? É alto. 300 mil dólares? É um absurdo. Dólares lá fora? Absurdo. Não é? Como não é, Domênico? 300 mil dólares lá fora são poucos jogadores que ganham isso. Mas lá não. Como não, gente? Tem um empresário que eu conheço que às vezes costuma ter jogadores no exterior. Ele tava falando o seguinte, às vezes você vê um jogador aqui no nosso mercado, que é um jogador de comum pra bom, de comum pra bom, um jogador nota 6, 7, quando o cara vai pra Europa, mas vai assim na faixa de 100 mil euros... É um baita salário! É, essa história de... Por exemplo, olha, ganhar 250 mil euros na Europa... É pra caramba. Não é qualquer jogador que ganha. Eu não tô discutindo informação do mano. Tô dizendo, não é qualquer jogador que ganha. São raros os jogadores que ganham esse valor. Gente, não é porque vai pra Europa que ganha, mesmo porque lá na Europa também estavam vivendo uma crise brava. Sim, sim, vários times lá em crise. Não é qualquer jogador que ganha essa bolada, não. Acho que o Bernard ganha isso, porque ele saiu daqui jogador. O Bernard é outro que é bom jogador. Tá lá não sem sei. Uso. É um bom jogador. Olha, não, pra investir. Eu tenho minhas dúvidas aí. Você queria o Bernardo no São Paulo, Sombra? E outro que tem... Né? E você queria mano no Corinthians, e outro, não esqueça, não. Não esqueça de uma coisa. Tem muito cara, quando foi isso eu aprendi uma vez lá atrás. Ou às vezes os nego falam, ah, eu ganho 200. Tá ganhando 30. Às vezes quer dizer, isso pode ser que aconteça. Eu não vou falar, o saudoso treinador. Esse tava comigo um dia, mano. Acertou com um clube pequeno, já tava fim de carreira, ele faleceu. Aí ele falou, pô, ele tá conversando, ele falou assim, pô, o Campeonato Paulista, falei, mais de 15 anos atrás, o cara falou pra mim, pô, tá ganhando 50 mil por mês. Falei, caraca, o senhor tá ganhando tudo isso aqui nesse time aqui, que era o Araçatuba, tudo isso? É, pô, sabe, fui ganhei lá, ganhei, fui campeão, pô, bababá, beleza. Aí, meu, olha, pô, tá conversando com o presidente do clube. Falei, caramba, vocês estão bem, meu, 50 mil reais por mês pro fulano. Pô, você foi entregar o aí, cara, velho. Aí o cara falou assim pra mim, mas você tá louco? Onde você tirou isso? Ué, o cara falou pra mim que tá ganhando aqui 50 pau. É um língua solta, cara fala, tá ganhando 5. É um língua solta, hein, velho? Ele pôs um zero a mais, ué. 5! Eu te falo fora zero do ar mais, que é. Zero eu te falo fora do ar que é, coitado. Faleceu, era gente boa pra caramba. Te falo, é língua solta. Não, mas ó, cara, velho. Tem jogador, Sombra. Isso aí não é exclusividade daqui de São Paulo, não. Tem jogador, ô Domênico Gato, que o cara tá registrado ali como 180, mas pro cara chega a 30... Fica 40. É, mas é as comissas que pagam. Aí, às vezes, aí tem outra coisa, tem empresário, às vezes tem dirigente que ganha do jogador. E na Europa, dependendo do país, o imposto é alto também, viu? Sim, 50%. O imposto é alto. Na Espanha, 50%. Você acha que é qualquer lugar que o jogador vai que recebe limpinho? Na França, né? Só Portugal também, 50%. Não, na França é altíssimo. França é altíssimo. Em Mônaco, que é diferente. A briga do Ibra foi essa, que ele falou, eu vou, mas tem que pagar o meu imposto. É, mas isso tem que ser um Ibra. Isso é brincadeira, né? O cara não quer, o cara não quer pagar imposto, velho. É. Mas sabe que o Davi Luiz também, quando foi? Ah, mas pode no contrato. Ganhando 8, ganhando 8 contrato, milhões falou, de euros por ano. Ele falou, eu vou. Então, é, todo mundo que faz contrato pra França, eles impõem isso. Por que que o Messi tomou chumbo? Por que que o Messi, o pai do Messi tomou chumbo lá no Barcelona? Talvez porque não tenha declarado. Em 2007, aí teve que morrer com 5 milhões em 2013. Bom, vamos lá, véio. Ouvintes! Ao vivo, oferecimento da BV. Boa. Pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas na hora de financiar. Não se esqueça, BV Financeira, com a BV, você sempre pode mais. Eliar muito além da partida, Dudu. É, vamos lá. É, fugiu o quê, né? Alô? Alô? Quem fala? Consegui baralho. É o consegui baralho. Consegui Truco. Baralho? É, consegui baralho. Truco. Manda aí o nome. É o Félix, mano. De novo? José Eustáquio. Eustáquio. José Eustáquio, é isso? Os caras conseguem todo dia, os caras decoram o nome, é porque a coisa tá feia. Esse ano é só a oitava vez. Oitava vez. Tá bem que ele insiste. Se nós estamos no mês de julho, é nós mais de uma vez por mês, né? Eu fico mais. Ele tá deixando, é nosso fã, ainda bem. Fico, e tá deixando a produção nervosa. Fico deveras contente, porque Eustáquio, a crise do Palmeiras, longe. A torcida está feliz. Muito obrigado, Domênico Gal. E eu está aqui o pau mesmo. Estamos trabalhando. Mano, todo seu. Vamos lá, mano. Ô, amigão. Todo seu. Fala aí, mano. Firmeza? Você ficou tudo bem, meu? E você? Use a blusa. Beleza. Curtindo o feriadão? Trabalhou hoje ou não? Tá pica. Calma, gente. Eu vim estar falando. Ai. Trabalhou hoje ou não, amigão? Nada, cara. Trabalhei ontem, tô trabalhando agora. Daqui a pouco, terminando a ligação, vou continuar a luta aqui, cara. E você faz o quê, mano, da vida? Ele luta. Eu trabalho na área fiscal, mano, na área de impostos. Olha lá. Ah, mas... Olha, é assunto... Trabalha direito, viu, Lindinho? Mas você é aquele fiscal que vai lá fazer auditoria em empresa, lá já chega com a caneta na mão e com o talão de multa, ou não? Não. Na verdade, eu tô do lado de cá, né? Eu que fico esperando os caras chegarem, entendeu? Ah, mas você já fez algum acerto? Não, não, não pode falar isso, mano. Ah, às vezes acontece, cara. Chega aqui e fala, ó, tem um tingo aqui por fora. Até eu não tenho. Aí não pode falar. Não pode falar. Não, não isso sei. É o que mais se tem, faz, ele não pode falar. Mas é democrático, mano. Pode falar sim, mano. Tem rodízio. Ah, é. Você quer acabar com o troco do cara, mano? Ah, o bagulho é louco, mano. Mas, ô, amigão. Fala, mano. O Shakhtar aí vetou a transferência do Dentinho por empréstimo pro Coringão, mano. E aí, você ficou frustrado ou você não queria o Dentinho de volta? Cara, na verdade, eu acho que a coisa no Corinthians tá tão feia que o Dentinho era até sinal de esperança. Mas, assim, também a não-vinda do Dentinho, cara, acho que não é... Também não é de todo mal. O problema, cara, é que, assim, eu não tenho esperança nenhuma no Wagner Love. Ele joga um jogo bem, faz um gol, mas no outro jogo ele... apagado, some, eu não sei o que tá acontecendo, eu não sei, o cara acho que não deve ter desaprendido de jogar bola, mas ele não encaixou, cara, e eu, sinceramente, assim, eu acho que o Corinthians não deve ficar esperando pelo Wagner Love, tem que tentar aí urgentemente um centroavante aí pra... É que o Tite tá falando. A caixa de oxigênio... Tem que repor rápido. Quero jogador e pica. A caixa de oxigênio do Wagner Love tá diminuindo, velho. Mas eu acho, que vocês têm birrinha com o Wagner Love, só porque jogou no Palmeiras. Agora, birrinha, né? O Wagner Love, ele tava vindo bem, Motinha, mas ontem ele não jogou bem. Ontem, de fato, ele teve uma queda brusca aí. Game. Diferente, por exemplo, do Jadson e do Renato Augusto. Os dois jogaram bem novamente aí, mas o Wagner Love, ele não manteve aí uma sequência que ele vinha tendo. Você acha que o pulmão dele tá aqui, tipo, bexiga fim de festa? Eu não acho isso. Diminuiu. O problema físico do Wagner Love, ele já tá meio que terminando. Mas o Wagner Love, em alguns momentos, ele acaba tropeçando na bola. Eu não sei, o próprio gramado da Arena Corinthians é um gramado talvez um pouco mais... É ruim? Mais ralinho. Nossa, é louco. Gramado europeu. Os caras molham pra ficar rápido. O gramado da Arena Corinthians, ele tem aí um sistema por baixo, tá certo? Da grama, que é pra dar uma refrescada, porque a grama da Arena Corinthians, ela não é uma grama propícia pro Brasil. O Brasil é muito quente. A grama que refresca precisa ser... Não, é uma grama europeia. No futebol africano. O bagulho é gringo, tiozão. Mas, ô, mano, quantos anos? Não é igual aquele gramado que vocês têm lá, que é gramado Ibirapuera, mano, que você joga mato lá. Quantos anos, ô, mano, tem o Wagner Love? O Wagner Love tá com 30 e pouco já. Então, aí você pega. Wagner Love, velho, sabe o que é isso? Isso deve ser o reflexo agora do que não fez ontem, do que não cuidou ontem, entendeu? Mas não é só isso, RG. Não é só isso, cacete. RG, você que jogador Robinho, de 30 e poucos anos que corre... Quantos anos tem o Robinho? Ah, mas pera lá. Não corre? Mas o Robinho é outro estilo, né? Quantos anos tem o Ricardo Oliveira? Não corre? Pera aí, você vai falar agora que o Ricardo Oliveira é o cara lá que faz o gestinho lá, o Zamboi. Mas não precisa ser. Mas tá melhor que o Wagner Love. Mas tá melhor que o Wagner Love. Pera lá, gente. E corre mais. Mas pera lá. Você não pode determinar, velho. Que um tem que ser igual ao outro. Vamos parar de bobagem. O Wagner Love, ele teve uma explosão muscular quando era mais jovem, mas hoje, RG, o Wagner Love é um jogador que já tem 31 anos. Cavalo cansado, mano. Não. Você não vai me convencer com esse papinho, mano. Tem muita influência, assim, se o cara se cuida, se o cara não bebe, se o cara... Pô, lógico que tem. Mas o ser humano, o RG, ele vai se deteriorando no decorrer da vida. O ser humano, ele vai se curvando. O cara é atleta, o ser humano, velho. No final da vida, ele tá parecendo você, velho. Aqui, no estádio, no estádio, quem tá mais podre? O cara é atleta, velho. Em relação a quê? Aparência física, saúde... No geral, assim, que você fala assim, esse tá podre. O quê? Eu? Olha, o RG, pela idade dele, tá bem cuidado. Ele tem algum reparo pra ser feito na funilaria. Ah. Tem que talvez dar uma garibada no motor, mas o RG tá conservado. Certo. Por exemplo, o Portuga hoje... Ele tá um pouco acima do peso. Muito acima. Mas um nada pouco? Que não possa corrigir, mano. Talvez já aí com uma dieta e exercício. Vou corrigir, mano. O Mota é um cara que tava até outro dia aí, à beira do abismo, junto com a vovó Sauro. Ah, que certo? É isso? Ele fumava. Zilda? É. Zilda. Lembra quando você ia jogar no posto de piche? Poço de piche. Lembra aquele capítulo lá? Que empurrava a avó lá no poço de piche? Tava pronto pra ir. O Mota tava à beira disso. Parou de fumar, tá bem. O Domênico que bebia e fumava também, agora parou lá. O Domênico? Sem contar o resto, né? É. Agora tá aí, parou. Como? Só falta você falar que ele se prostituía, bebia, fumava. Olha, eu acho que todo mundo está com a BTC. Você pegava a mulher do bar. E o bar? Pegava, ô. E o bar, mano? E o bar hoje? O bar tá bem, mano? O bar ele começou a andar de bicicleta. Ele parece o primo It de bicicleta na Paulista. Você vê um cara peludo na Paulista andando de bicicleta, é o bar. O bar vem de Osasco pra cá de bicicleta. É um nossa, velho. Eu acho que a galera do estádio 97 tá se regenerando, Sombra. Igual um rabo de lagartixa, velho. Eu vejo fazer a maratona. Quero jogador pica. Eustáquio, então, olha. RG Fanfarrão. Eustáquio, um abraço pra você, cara. Boa noite. Manda nude. Faz. Nude. Só a nova linha Bozano me garante um barbear fenomenal. Ganhou um kit Bozano. E qualquer outro merchan, dá uma força aí, Sombra. Chegou a sua vez, consórcio, é? chegou a sua vez, o consórcio é Honda. Aí, ai, ganhou o boné da Honda, legal aí, Eustáquio. Ô, Dom, quando é que você vai trazer seu moleque aí pra fazer uma apresentação de novo no estádio aí, pô? Moleque é firmeza, hein? É, o Samir, e hoje o Jimmy, meu pequeno, faz aniversário, tá fazendo 6 anos. Parabéns, não, outro dia? Moleque. É, não é de novo? Era a festa. Quantos filhos você tem, velho? Você falou outro dia? Não, a festa era no dia, porque é férias, então ele não pode fazer no buffet, senão não vai ninguém. O Sam e o Jimmy são deste casamento. Ah, só tem um casamento. Porra, só tem um. E o adotado, que é o mano, né? Ele substitui o aniversário de filho. Você substitui o aniversário. Tem mais um adotado. Quem? Quem que é? Não, a briga tá boa. Quem é? Ah, ele faz stand-up por aí. Ah, é? Putz, você tem filho. E cadê ele hoje? Hã? Cadê ele? Ah, tô fazendo stand-up, né? Não, mas não foi ontem. Tá ganhando um turuzinho aí pra ver se... É, tá todo felizão que a segunda sessão... Se ajuda o pai dele aí lá pra frente. O Ben já parou com o Rachachana e agora é só aniversário de filho, velho. Ô, amigo, um abraço pra você, Eustáquio. Deixa eu só mandar um abraço rapidinho, Sombra, rapidinho. Um abraço pro Stanislau, pro Fernando, meu irmão. Stanislau Ponte Preta. É, o Fernandão da época do Ronaldo, o Deda, o Neguinho, o Pedrão, filho do Tio Linha, Neguinho. O Denis da Rua 9, o Jairo da Deloitte. Peraí, falta mais um aqui, meu. Peraí, que já não aconteceu agora. Nossa, você tá tudo passando preso. Passando essa senha aí. E o Jairão também da Rua 9. Você é tudo preso. Coisa louca! Tchau. Sombra. Oi. Precisa mandar o palhaço embora, pô. É, tá ele bom. Vai ter quem? Vou pensar muito no seu caso. Põe o RG, pô. Tá bom? Um abraço. Esse ouvinte foi bem. Esse ouvinte é bom, velho. Ai, ai, ai, ai, ai. Estádio 97, oferecimento de consórcio Honda. Todo ouvinte que falar o slogan chegou a sua vez, consórcio Honda, ganha um lindo boné. E no São Paulo, Mota, tem informação aí, ó? Ah, ele voltou! Quem? Luiz Fabiano. O Osório falou que ele vai jogar, confirma a volta dele. É, pediu 2 reforços, viu, chefinho? É. É, um atacante e um zagueiro. Sim. Né? Um zagueiro canhoto. Certo? São Paulo e a lenda do zagueiro canhoto. Nossa, isso aí é uma coisa que faz tempo isso mesmo. O Wesley aí é dúvida, né, chefe? Levou uma pancada aí, deixou o treino, pode ficar de fora do jogo de domingo aí. Sim. Certo? E é isso, chefinho. Só isso? Só. Porra, tá fraco de informação, mas hein? Tá. Então é porque tá bem. É, exatamente, ainda bem. Não, graças a Deus não tem nenhuma tragédia. Agora toda semana é. Jogo às 11 da manhã com a sua 35 presença. 35 mil. Tá com a sua presença, tá confirmado. Ô, oh, tinha voltado meu cartão, velho. Agora a tragédia pode ser na segunda, né? Tinha voltado meu cartão, ainda bem que eu vi aqui. O Ricardo Lourenço escreve pra gente. O Ricardo Amaro Lourenço escreve pra nós através do. Esse ouvinte aqui. Antigo nosso. Opa, dos bons aí, ó. Fala, Sombra. Olha, sobre a forma física do Portuga, eu pego o ônibus Morro Grande. Ah. Ele direto tá sentado sozinho porque não cabe ninguém no mesmo. Ah. Isso é mentira dele. Você ocupa 2 assentos. Não, senhor. Nossa. É mentira dele porque é o seguinte: não, sempre senhora. Quando eu estou nesse ônibus, a irmã dele vem no meu colo. Ah. É, ela vem, mas eu tenho negócio. Portuga. Mas eu gostava mais de você antigamente. Quando você tinha aí, menos de 1 ano e não sabia falar. Não tinha como soltar esses absurdos aí. Então toma um cartão amarelo agora pra você. Amarelado, já tá amarelado. Só um questionamento a você. Eu mas você paga 2 passagens? A diversidade sexual, tudo. Mas qual é o problema de uma moça sentada no colo de um rapaz? Mas você pega esse ônibus? Amarelado. Já tá bom. Peraí, você pega esse ônibus? Pego e ela tá, já vem. Então comigo. O ouvinte, ele te conhece. É, conhece que ela o vem. O Darlan de Faria Serra. Amigões. Paga 2 passagens. O Mota precisa ler mais jornais. Os Estados Unidos estão na coalizão com o Iraque contra o Estado Islâmico. Sim. Ou seja, estão atacando sim. O Mota tem que parar de ler livros de colorir e se informar mais. Livros de colorir, Mota? E olha, não é que se acertou. Ô, Darlan, não é que você acertou? Você prefere qual? Os livros de colorir ou aquele de unir os pontos? Olha aí. Vai, fala da minha mãe, vai, que você não tem argumento. O Bruno Fussi, sou São Paulino, mas o Mota não acerta uma. Ah, há menos tadinho, de 7 dias, os Estados Unidos fez um ataque ao Estado Islâmico. Então, os Estados Unidos são idiota. Ai, ai, Estados Unidos que é idiota o quê? Você foi com os Estados Unidos? 1 ano sem atacar nenhum país. É. Os caras fizeram até uma matéria sobre isso. Olha lá. Li no New York Times. Mas você viu quando foi essa matéria? Procura a matéria. Mas põe no Google. Procura a matéria. Vê o ano que foi. No Google, Você que põe no Google. Não, viu onde ele leu? O Google falou que o Zé Hugo morreu mesmo de... Você viu onde ele leu? Não fala isso. Me dá um corte de coração aí pro Zé Hugo. Pearl Harbor pro Mota é novidade. Ah, é. O Mota falou... O Mota chegou e falou, meu, você não sabe, meu. Estados Unidos... Você sabe que os Estados Unidos invadiu o Vietnã? Você tá brincando, Mota. O cara ficou desde o início do programa até agora pra responder. Ele ficou pesquisando aí, deixa eu ver. Vai ler, esses tontos. Lógico que não, sobra só ler o Twitter agora. Olha quantos minutos tem o Twitter. E o João Saviolo também fala a mesma coisa, agredindo o Mota aqui, falando que os Estados Unidos. Não parem de agredir o Mota. Tô cagando pra ele. A Fernanda. Não é vermelho isso? Não é vermelho? Meu Deus, achando assim. O cara ofendeu o ouvinte do Estádio 97, que é nosso maior patrimônio. Não é vermelho? Aí, falou você. Se para cada erro de português seu uma pessoa fosse alimentada, a fome no mundo já teria acabado. Toma um cartão vermelho. Vermelho? Vermelho? O Raul perguntou, você não acerta. Chupa aí, otário. Vai você com essa calça branca ridícula aí. Parece aquelas calças, parece que saco de... Olha a calça dele, parece saco de estopa. Sabe aquele saco de estopa? Não parece saco de estopa? Oba! Oba! Parece saco de estopa? Cheio de criança aí fora. Ah, meu Deus. Por que ele vai levar o notebook dele? Ele acha que alguém vai roubar? Ele falou cheio de criança, falou então as crianças que vai embora, acabou o programa. Acabou o programa. Ah, chupa. Esse moto é louco, velho. Agora o programa começa a ficar bom, RG. A Fernanda Rigamonte. Dodozito, se a mulher de São Paulo se veste melhor, a mulher do Rio se despe melhor, como disse o ouvinte, que disse o ouvinte aqui que participou. Não fui eu. E as mulheres de Goiás, o que elas fazem melhor? Quer que eu responda? Quer que eu responda? Goiás é bom, hein, meu? Planta tomate e canta sertanejo. Olha, eu não posso responder, não. Experiência com mulheres alagoanas, goianas. Não, nunca fui pra Goiás. Acreanas. Eu passei férias recentes lá. E aí, é legal? Elas são bonitas, né? É. Mulher é grande, hein? As mulheres é grande, hein? São grandes, velho. Né? As mulheres é grande, velho. O velho é onda, velho. Esse é onda, velho. Oh, mas você saiu com arrebento, sério? Na região? Você tava naquela mesa de bar lá, tipo, com a bola aparecendo. Eu fui curtir férias. Goiás, eu não sei, mas São José dos Campos, Taubaté, e tem uma cidade no Paraná. Eu conheço bem. Chamado Moarama. Eu nunca vi tanta mulher bonita. O Danley. O Danley Barbosa, ele fala aqui, boa noite. Poderia baixar o volume do microfone do Mota? Ele berra. Estou escutando pelo aplicativo. Saudações, Dragão. Acabou de ser expulso. Tá resolvido o seu problema, Danley. É porque, sabe o que que é? Ele é uma gaivota no cio, cara. É um cisne no cio. Um cisne no cio. Meu, ele é a voz do Mota estridente. Olha lá, o saco de estopa lá, pega lá. O Paulo Sanches, sempre interessante quando ligam ouvintes de outros estados, porque conseguimos dimensionar o nível dos outros torcedores. Muito bom o programa hoje. Obrigado. Paulo Araújo Sanches, valeu, cara. Desculpa pelo Mota, mas valeu. O Gomes tá bom hoje. Olha o Mota alisando os caras aqui. E a pizza com ketchup rende. A pizza com ketchup rende, olha aí. Benja, você tá viajando. No Rio não existe pizza boa, sempre as mesmas. Todas têm mussarela e rodelas de tomate. Digo porque fui lá há um mês. Outra coisa, tirando bairros que são cenários globais e algumas paisagens naturais, o Rio é feio. O centro é pior que o Parque Dom Pedro aqui em São Paulo. É verdade. Isso eu não falei. Agora, em relação à pizzaria, em relação à comida, o cara deve estar indo nos lugares errados, gente. Se você vai hoje no Rio de Janeiro, você tem uns bistrôs super bacanas no Leblon. Na Barra tem vários restaurantes legais. Fecha cedo, né? Não fecha cedo. E aqui em São Paulo também fecha cedo, meu. Mas São Paulo tem mais opções pra você comer de madrugada do que o Rio. São Paulo mais tem opções. Uma ou outra opção, mas 2:30 da manhã, 3 horas da manhã, é um outro restaurante que você acha. Não tem, não. Olha aí, No Rio, hoje, você vai em lugares, abriu muito restaurante legal de São Paulo lá também, tô falando. Sim, abriu, mas não aqui funciona até tarde. Mas aqui também não funciona. Aqui tem a mais... Você chega meia-noite pra comer, você acha? Um ou outro, mano. Um ou outro, tô te falando. Dia de semana, então, de segunda a quinta, não acha mais, não. Meia-noite também não é horário pra você sair pra comer, né? Então, meia-noite no Rio também não é. Agora, São Paulo, bom que você diga, São Paulo é um dos melhores lugares do mundo pra se comer. Sim. Os melhores lugares do planeta. Eu acho uma variedade. Mas eu não tô comparando São Paulo ao Rio. Eu tô falando só que Rio não é mais como era antigamente. Zomba, algum restaurante Rio de Janeiro? Tem o Tom Perro que tem o meu restaurante? Ah, deve ter. Nunca. Aquele Trogrô lá, deve ter. Não, é ruim. Ruim. O Renato Lorde. Salve, senhores. Avisem ao mano que é seropédica. E existe que é seropédica, mano. Você falou errado. Já te falei. Você sempre fala seropédia, não é? Eu conheço como cero. É, mas não é cero, é. Tem a música do Legião, lembra? Cero, que vamos conseguir vencer. Fala nisso ontem, ô Domênico Gato. Tava lendo uma matéria na Folha, na Ilustrada. Nossa, tá mais que leve, era um diário. Né? O programa tá mais leve. Hã? Tá mais leve. O mais leve. Tá fluindo. A energia, uma energia mais positiva. Tá fluindo o programa. E o conteúdo é mais legal. Ô, nossa. Domênico. Pois não. Ontem eu tava lendo uma... Tá mais cool. Uma matéria na Folha. E foi o filho do Renato Russo. E acho que tá publicando... Achou um diário do Renato o Russo, Renato, né? É. Mas daquelas loucuras dele. E no diário, ele diz... Okay. Ele escreve que ele tem um amor platônico pelo Dado Villa-Lobos. O guitarrista. É. E aí foram perguntar pro Dado Villa-Lobos sobre isso. Ele falou: meu, vou falar com o meu terapeuta. Ele fala O que ele pode fazer? Ele fala também de um cara que ele conheceu, acho que em São Francisco, que era um catador de lixo. Que ele usava heroína tailandesa. Pô, o Renato Russo era muito acha que daqui a... louco, velho. Mas ele acha... é o Ryan Curtis brasileiro. Mas daqui a um tempo, depois que o Mota se for, também vamos dizer assim, não, olha, ele tinha uma paixão platônica. Pelo seu Bento. Pelo Domênico. Pelo Bento. Eu? Pode falar? Não, pode falar? Não. É o contrário. Ah. Vão descobrir que ele era hétero. É, o que ele fazia no programa personagem pra não perder o emprego. Minha mulher pra cacete. Lógico, que era comedor. É verdade. É. Essa história... Bom, eu sempre falei isso pra você, um dia você vai falar pra mim, você tem razão. Será que esse tal de Chuchu não é ator? Acho que é. Se bobear nem existe. Se bobear nem existe. Você nunca vê foto dele, você nunca vê nada. Não pode ver. Não. É igual o Felipe Van Puto, que é o amiguinho imaginário do Domênico. Ah, e o teu que morreu lá não é imaginário. Hugo? Pô, tadinho, e o Felipe Van Puto e o Sobra conhece. Quer ver se ele fala que é mentira? Não, eu já li muito sobre o Felipe Van Puto. Você leu, então existe. É verdade. Ah, então vai agora, fala pra ele. Ele já foi muito. Chupa aí o trouxa. Chupa aí o trouxa. Chupa. Mas você já. Não, você já viu ele? Não, ele eu não vi. Mas ele leu sobre eles, leu? Eu posso ler sobre qualquer coisa. Agora o Mota tava dizendo que hoje ele vai ter que dormir lá no hospital com o Chuchu, blá, blá, blá. Isso aí. Vai ver a mulher. Eu vi ontem. Vai ver a mulher. Dodô. Não entendi quem foi, Mota. Dodô. Ele tá expulso. Vou fazer o casamento do dia. Expulso. Vou fazer o casamento. Não sei mais o que fazer. Ontem eu vi a mulher que trouxe o Mota pra rádio. Mas era uma loira. Trouxe o Mota. Mas uma, porque o Mota, quando é pra criticar o Mota, quando é pra elogiar, eu critico. O Mota, velho. Pra jogar. Meu, só anda com gata. Vi uma mulher ontem numa Mercedes branca, uma Mercedinha. Eu vi o Mota descendo um puta malho, dando uns beijos na boca. Você sabe. Aí aqui ele faz esse personagem todo. Benja, é que você não é muito ligado. Já passou, sim. Mas, por exemplo. Não passou, não. Ele foi embora. Não, mas ficou falando, então dobra. Aí, o STJD aí, você sabe que a noite de quinta-feira, meia-noite, a gente tem um programa aqui com três DJs que são mulheres. Eu vi o que ele fez com uma outro dia aí. Que a Dote, né? A Sabrina, não? É verdade. E aí no... tem a Dai, tem a Trice. São quatro. A Dote vem fazer o Star 97 aqui. Aí quando eu falei, gente, tô precisando de um produtor pra fazer o programa. E são umas meninas muito bonitas, viu? São as meninas. Olha, vou falar umas meninas. Quer ver? Uma pergunta pra você. Quem falou, não, deixa que eu vou ser o produtor? Cláudio Mota, chegou todo assim, mundo sabe. Quero, tô dentro. E é verdade, eu falei, mas Mota, duas estão grávidas. Meia-noite. Eu falei assim, opa, melhor ainda. E aí o ar, ele fica fazendo tipinho, que é viado. É. Porque ele falou, não, é legal meu personagem. Lógico. Se eu falo que eu sou hétero, sombra vaza. É pior que é verdade, gente, vocês não acreditam. Mas a gente é boa. E cada dia sai com uma mulher diferente. O Mota é o ficha aqui. Uma salva de palmas pro Mota. Boa, Motinha. Com essa calça saco de estopa aí. É gente boa, pô. É gente boa. O Mota faz o book lilás do estádio. Falamos pra caramba de pizza hoje. Hoje é dia da pizza. Hoje é dia da pizza. Ah, nem pediu pra trazer uma aqui. Falamos de pizza. Mas ninguém trouxe. Pô, vou lá no Ângelo hoje comer. Ninguém trouxe, porra. Ah, ô, Benjá. Você vai com a sua Honda. Com certeza, que eu peguei lá no meu consórcio, Honda. Isso. Olha, você que tá todos os dias no trânsito aí parado, o tempo passando, você não vê a hora de realizar seu sonho de ter uma moto Honda escapar desse caos? Chegou a sua vez com o consórcio Honda, é muito fácil e barato comprar sua Honda e mudar de vida, olha só. São parcelas a partir de R$94 por mês, ouviu? Viu? Viu e ouviu como é fácil? Cabe no seu bolso, o melhor de tudo, você não paga juros com a sua Honda, além de você fugir do trânsito, você também economiza no combustível. E o consórcio Honda já entregou mais de 5 milhões de motos, então chegou a sua vez. Tá parado aí fazendo o quê, amigão? Vá correndo a uma concessionária Honda e faça já o seu consórcio Honda e mais. Entre no ar e fale: chegou a sua vez, consórcio Honda, e ganhe um boné da Honda. Muito legal, consórcio é Honda. Agora que falta fazer? Falou tchau, tô indo. Ah, ótimo, deixa ele. Meteu marcha. Caramba, velho. Saiu andando. Ele ficou chateado com vocês. Você acha que o programa vai... Não, eu acho que ele ficou chateado com vocês. Olha, mas você acha que o programa vai acabar assim, porque ele foi embora? Acho. Ele saiu, mas qual porta ele usou? Não, saiu ali, saiu e foi embora. Ah, não, é essa porta que ele tem que usar, a outra não. Tem que, ele sai por essa aí. Saiu por ali. Você acha que o programa vai acabar? Vai, porque são quase 8 horas. Um amigo nosso falando assim: olha, jogador... Em relação ao salário, mente pra caramba. Ah, eu o falei? Salário às vezes é pra divulgar pros amigos, pra outros pra jogadores. Imprensa. Só pra se valorizar. Eu falei, não tem. Jogador de 300 mil euros por mês aí lá fora não é um, é um ou outro. Isso é facto. É isso aí. Estádio 97 da Energia 97, também tem oferecimento de HDI Seguros. Você tá no seu carro, tá esperando o sinal abrir, de repente batem no seu carro. Já aconteceu com todo mundo aqui, né? E você, ouvinte. Você desce pra ver o que aconteceu e descobre que o motorista do outro automóvel é o Cauã Raymond. Vai juntar gente pra olhar a batida, não vai não? Mas relaxa, o Cauã tem seguro HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu automóvel. Assim, o conserto não vira aquela novela. E são dezenas de HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Sempre tem um perto de você. Vai fazer ou renovar o seu seguro? Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. HDI Seguros é de Bate Pronto. Estádio 97, também no oferecimento de Banditec, a faculdade de TI que atualizou o ensino. Acesse banditec.com.br e inscreva-se para as turmas do segundo semestre. Último ouvinte do ar. Beleza, hein, mano? Alô. Que coisa, hein? É. Alô, senhor, briga! Que, é que isso, velho? É o moto, é o moto ligando lá de baixo. Alô? Alô, senhor? Puta, o cara querendo imitar o outro. Você tá querendo imitar só o Alezinho, cara? Olha, eu sou aí... o Alezinho. Ah, ele é o Alezinho, de novo. Mano, você também tá ligando todo dia também. Ah, perdi a graça. Tá de saco cheio já também. Ô, Alezinho, você tá ficando famoso, hein, Alezinho? É que eu tenho um gato, você tá ligado? Você tem um gato, cara? É, tem um gato aí na telefoninha, você tá ligado? Não tô ligado não, bicho. Que história é essa? Como que você faz? É, eu pego aquele fio... que comprando seu vizinho, né? Grosso, assim. Esse aí começou aí... igual o mano. O mano começou assim, né? Mano, irmão dele. Você sabe que o mano. Você sabe que o mano que tá aqui, o irmão dele, quando eles participavam ao vivo do estádio, eles vinham com uma história. Não, é que eu puxo um gato da casa esse da minha tia. Aí, você lembra desse papo, só? É, você lembra disso ou não? Boa. Mano, ô, você acredita que eu senti que eu ia ser o último ouvinte hoje, cara? Você sentiu? Agora vem cá, você tá ficando famoso, hein, aí, Carvalho. Já falei. Ah, cara, mas ninguém me fala comigo. O que foi? Como que é? Ninguém fala comigo. E se as pessoas quiserem falar ninguém com você? Fala, mas você quer Alezinho? Não, ninguém fala comigo. Mas também, mano, é que não pode ser pentelho, né, velho? Mas já te reconheceram? Falar, pô, você é o Alezinho que ligou no estádio? Não, os caras têm medo de mim. Hã? Quem tem medo? Tem medo de mim. Mas quem tem medo? Tem muita gente que pensa que eles iam te mandar pra dela ladrão, tá ligado? Entendi. Os caras acham que você... Que aí? Não pode ter medo. Alezinho é gente boa. É, tio. Eu tô falando aí no rádio, só falta mim. Mas você nunca fez uma fitinha, lugar nenhum. Eu tenho 3 anos, sou um pouquinho baixo. Ando com meu pai, com meu irmão, minha família, sozinho. Tira do Viva Voz aí, Alezinho. Tira do Viva Voz aí, tá ruim a ligação, mano. Então desliga o rádio aí, velho. Se afasta do rádio, irmão. É, aí fica estridente. Do rádio, meu, e o que, que você vai fazer final de semana, parceiro? Eu? É. Vai gastar o cartão, tá, pô? Mentira, eu vou ficar em casa, né, mano? Vou jogo bola. Certo, não vai ver jogo. Você vai torcer pra quem, Alezinho? Coringão. Eu? Você é Coringão? Lógico. É, você não lembra, né? Lógico. Eu posso fazer uma cantada aí pro povo que faz meninas aí do programa seu? Olha o cara, velho. Pode, claro. Mete uma letra aí, velho. Alguém sabe o nome do Benzema completo? Mas se não falha, alguém sabe? Karim, Benzema. Você chega pra menina, né? Você fala assim: gato, eu não sou o Benzema, mas posso te fazer um carinho? Não. Esse menino é bom, hein? Mas mano, esse moleque, olha, é criativo, mano. Deixa eu te falar, mano. Não. Vamos falar real com esse moleque. Ô, moleque, você já perdeu a pelinha, mano? Que é isso? É verdade, velho. Com essa cantada aí, tiozão. Com essa cantada aí, malandro, você vai morrer seco, tio. Vai morrer, você. Você vai morrer e vai ganhar asinha já. Vai bater direto pro céu também. Ai, mano. Você vai comer alguém que tá cantando aí? É, louco. Eu tenho mais pesado. Eita, tem 13 anos aí, maluco, já tem filho, tio. Ô, Alezinho, olha, muito, muito legal que você ligou, você tá ficando famoso. Um dia você vai vir aqui fazer o Estádio 97 com a gente, tá bom? Tá bom? Ô, Sombra, eu queria também que o RG só fez uma piada com o meu nome. Eu posso fazer uma piada? Pode. Ó, meu nome é Alexandre Henrique, né? Aí, ó, aí eu cheguei assim, né? Vai, é o momento de piada. Eu cheguei assim, aí tinha comido chocolate, né? Aquele chocolate que é ruim pra caramba. Que é de um real, você compra cola naqueles caras que passam no metrô, entregando no seu colo, né? Aí eu cheguei em casa, eu fiquei com soluço, mano. Aí, sabe o que aconteceu? Não. Eu fiquei assim, Alexandre. Esse moleque, mano. Pô, você tá... Esse moleque é louco, velho. Você é doido, mano. Olha, Alezinho, você é a alegria da tua casa, não é não, cara? Lógico, mano. Ah, tô vendo. Você tem irmão, Alezinho? Tenho. Mas... Ele não tem que ir comigo na rádio pra tirar o negócio do bolsão, tô com raiva dele. Mais novo ou mais velho? Ele é mais velho. O moleque não tirou o bolsão. Quantos anos? Tem 21, por aí. E você é o caçula? Então tá bom, deve... vamos marcar um dia pro seu irmão trazer você aqui no Estádio 97. Eu vou ir na segunda-feira com ele pra retirar meu prêmio da Bozano, você tá ligado? Deixa eu te fazer uma pergunta, Leginho. Você joga uma bola tudo ou não? Tudo vai acontecer segunda-feira. Você joga uma bola ou não? É, eu jogo de gandula também. Brincadeira, eu jogo bola assim. Mas você joga atacante, você faz o quê? Joga na frente? Eu jogo na rua. Na rua mesmo, na mano? Rua, pô. Vários campos de dedo? Minha, golzinho, golzão. Vários campos de dedo, aí, né, mano? Aí quando eu jogo na quadra, eu jogo... Vai e volta, vai e volta, vai e volta. Tá bom, quando, então. Quando você vier buscar o prêmio, vem perto da hora do programa pra você conhecer nós aqui, velho. Mentira, mano. Vem, você tá vem perto sério. Da hora aí, mano. Segunda mano, é verdade. Segunda-feira você vai conhecer nós. Tá não bom. Vou te dizer que você vai fazer não o programa. Não de mim, não. Não, mano, que segunda-feira vai acontecer de tudo aqui, entendeu? Mas dá pra você conhecer nós. Só não vou levar doce, bar, porque esse moto aí também, mano, é forgado pra caramba. Não, fica frau aí que nós vamos receber você. Vem aqui, velho. Vem com seu irmão. É nóis. É nóis, cola do lado então aí. Então falou, Alezinho, ó. Bom fim de semana. Moleque já pivô. Valeu, cara. Moleque é ligeiro. Valeu. Moleque. Obrigado. Esse Alezinho é gente boa demais. RG, quem ganhou a camiseta do Estádio 97? Ah, tá felizão da vida, o Danilo Oliveira Mesquita. Ah, e também tá uma venda das camisetas do Estádio 97 na loja online do Estádio 97. É lojadoestadio97.com.br. Visite o nosso site. Todo que é produto aí dos clubes, você encontra no site do Estádio 97, da loja do Estádio 97. lojadoestadio97.com.br. E todos que ligaram ganharam também os bonés Vista Aérea Estádio 97. Telefone 3031-2288. 3031-2288. Estádio 97 volta na segunda-feira. Será que o RG vai ficar ajoelhado? Morra no milho? Não, no milho não. Eu vou trazer 4 sacas de milho naquela calça do Mota. Ô, Sombra. Boa, saco de algodão. Vou fazer um convite aí, pessoal, que tiver afim aí de curtir uma boa música, estarei hoje na Overnight, tá certo? Boa, eu e Silvio Ribeiro na Overnight hoje, vai lá curtir uma boa música. É verdade, ligado, você certo? E Silvio Ribeiro estaremos lá hoje fazendo uma festa. Uma festa, os dois bacana. Estarão lá, então você que quer Sim. conferir aí, Dodô e Silvio fazendo Sim. uma festa de flashback bem legal. Bem da hora. Hoje, na Overnight, Isso. na rua Gomes de Carvalho. Posso boa. Ir, Dodô? Posso ir? Pode, quer ir? Overnight, vem você tocar? Opa! Lógico. Você vai ser meu convidado, eu vou pôr você no camarote. Que horas? Boa. Que horas, Dudu? Vai? Que horas? 11. Ah, lá começa às 11, né? É. Vai. Olha, se quiser ir conhecer a Overnight, a nova Overnight, me fala aí logo que eu mando o nome de vocês na portaria lá. Repita o endereço, por favor. Gomes de Carvalho, 799 Vila Olímpia. Isso. E, aliás, no meu entender, um dos clubes mais bonitos de São Paulo. Se não for, o mais bonito de São Paulo. Tá muito bonito mesmo. Tá bom? Muito bem. Estádio 97 volta na segunda-feira. Oferecimento da Acer, construindo com valor. Também da BV, pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira, com a BV você sempre pode mais. Consórcio Honda, chegou a sua vez, consórcio Honda. E Epocler, seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Falou, gente. Boa noite. Até segunda. Valeu. Fique na energia. Programe-se. Energia máxima. Música!

Fiquem ligados na programação. Ainda tem Clubtronic, hoje com os gringos, fazendo a vez, Denis Coio, também Hardwell. Na sequência tem Comando 97. Então a programação tá feita. O seu fim de semana é aqui. Todo mundo já se preparando pra balada, sexta-feira, daquele rolê e tal. Então já fica ouvindo aí a Energia 97, a melhor companhia, certo? A gente começa agora o set do Anderson Tomé do Night Sessions dessa sexta-feira com Purple Disco Machine, Sung for All. Tá no ar, Night Sessions. AK-47. 7.